ar, Nominata 616. Olá, ouvintes do Inominata 66, aqui é o Coveiro, e olha só, temos um motivo para agradecer à revista Wizard nos anos 90. Olá, eu sou o Felga, e o futuro é agora. Aqui é o Paulo Arthur, e o Senhor S é o Ciclope que realmente vale. É, também acho que o Ross nem gostava muito do Wolverine, mas depois a gente discute isso. Olá, aqui é Marcos Dark. Hoje tomaremos conhecimento de que o futuro reserva momentos mágicos para todos os românticos. Porque no futuro, caro ouvinte, o amor venceu. Com as bênçãos de Wolverine, Jean Grey e Nelson Rodrigues. Bom, a gente ia soltar uma grande piada agora, né? Enfim. Mas você sabe que não era Jean Grey, né? É. Ou então ela cutucou o Wolverine ali. Mas... pois é. É, a gente deu um poucas pistas pro nosso ouvinte aqui saber qual seria o tema do podcast de hoje. Mas como a gente já vinha alertando desde janeiro, quem tá atenado no nosso Nominata 66 sabe que a gente tá falando aqui sobre Terra X, que é o primeiro capítulo de uma trilogia que foi criada pelo Alex Ross, juntamente com Jim Krueger, né? Pra, digamos assim, montar um futuro distópico. Um futuro muito apocalíptico para os personagens da Casa das Ideias, né? Os personagens da Marvel. Então, nós, como sempre, né, vamos parar para nossa leitura de e-mails e voltamos daqui a pouquinho para fazer as previsões sobre esse futuro. Será que a Marvel realmente vai seguir esse caminho? Enfim. E-mail. Olá pessoal, mais uma leitura de e-mails, dessa vez a jato pra gente não ficar num programa imenso. Com o nosso amigo também, a jato, Paulo Arthur. Olá. Paulo, a gente vai ler um e-mail hoje só, cara. Assim, o programa, claro, com Terra X, que é aquela maçaroca de encadernado, né? Ele não pode ficar muito preso aqui hoje, não. E agora é um e-mail pequeno, fácil, é do Caio Peloche, daqui de São Paulo. Ele mandou o seguinte: olá, eu estou interessado em iniciar a leitura de quadrinhos dos X-Men, porém estou um pouco confuso por onde começar. Na verdade, é praticamente uma das questões que a gente mais recebe aqui, né, Paulo? Exatamente. Começar a ler o X-Men pela saga X-Men Nova Marvel é uma boa? Seria necessário ler algo antes para entender melhor? E quanto aos boatos de um reboot geral da Marvel? Eu aguardo respostas, grato desde já. Bom, vamos primeiro falar sobre a ideia de Nova Marvel ser uma boa. Cara, é a revista que tá rolando agora, é a mensal de agora. É, se tem algum momento pra começar que você queira acompanhar mês a mês, tem que ser por isso, não tem outro jeito. Bom, ele pode procurar encadernado, aqui as sagas fechadas, saga da Fênix, aquelas estão passando tanto que a Panini quanto a Salvat estão lançando. Aí ele vai pegando assim um gosto pra ver se é o que ele realmente gosta dos personagens, da história. Aí se acostumando aquilo ali, essas histórias clássicas sempre vão ser as bases das histórias atuais. De um jeito ou de outro elas vão estar sendo referenciadas, então... acho que o melhor jeito é começar pelos encadernados, antes de começar, sei lá, no meio do quarto arco de uma história de seis partes do Bendis. É, e vou ser sincero, cara, esse run do Bendis, pra você entender, assim, num... já desde o começo, começar pela Nova Marvel não é uma das coisas mais fáceis de digerir, não. Porque tá meio que atropelado no cisma, a gente, X-Men viajando no tempo, X-Men do passado, do futuro, tem que ter um pouquinho de conhecimento prévio aí... do que já rolou entre os mutantes, né? Pra entender o que tá acontecendo com o Ciclope, tem que voltar lá na parte do Morrison, que o Josino sedimentou, e depois começaram a extrapolar um pouco mais com o Fraction e o Gillen. Tu vai sugerir pro cara que tá começando agora pra ler do Morrison, cara. Eu sugiro que ele leia os encadernados, aquelas fases do Claremont, principalmente as histórias mais clássicas, como Saga da Fênix, como o Dia de Futuro Esquecido, Massacre de Mutantes. Se ele gostar daquilo, aí ele vai pegar o ritmo e vai continuar lendo. É, ó, cara, a única coisa que eu te digo é o seguinte: se você vai começar do Bendis e quer acompanhar essas histórias, tenta pelo menos ler do Cisma pra cá, pra ter uma ideia de como tá mais ou menos as relações entre os personagens. Isso, claro, se você tiver já um conhecimento prévio, mesmo que seja geral, de quem é Wolverine, de quem é Ciclope, de quem é Tempestade, de quem é Kitty Pryde, e por aí vai, né? Eu não sei, digamos, se você tinha já alguma noção por ler outros personagens da Marvel e ter alguma ideia, né? E a segunda pergunta é... E esses boatos aí do reboot da Marvel? O que é que você acha, Paulo? O que é que eu respondo? Reboot é da concorrência. A gente faz retcon, né? Exatamente. Olha, Caio, não tem como assegurar 100% se vai ter um reboot parcial ou disfarçado e por aí vai. Eu acho que pela história da editora isso não vai acontecer. Vai acontecer alguma coisa bem diferente. Realmente, talvez ele dê algumas modificaçõezinhas aqui e ali, alguns conceitos. Pra existir o que se fala que é reboot, tem que apagar a história pregressa. E isso eu acho que a Marvel não vai fazer. Então, pra mim, não será reboot. Bom, vamos então encerrar aqui, correr pra esse podcast gigante, cavalar. Mas antes aqui, deixando o e-mail de contato, que é inominata@marvel66.com, ou através do link, né, lá no menuzinho de contato. Aí você manda suas dicas, sugestões, perguntas, enfim. Pode mandar o que você quiser que a gente tá aqui pra responder. Beleza, Paulo? Beleza. Até lá. There is no good. There is no evil. There is only change. Eu citei a revista Wizard, e olha só, eu, por sorte, que de vez em quando é que aparecia essa revista pra vender no aeroporto lá em Recife, eu tenho essa edição onde saiu um fascículo fininho, pequenininho, que foi montado pelo Alex Ross a pedido do editorial da Wizard, em que a única missão dele era o seguinte: olha, você fez o Reino do Amanhã, é aquela coisa marcante pra DC, agora a gente quer saber o seguinte: qual seria a sua versão pra coisa se fosse o universo Marvel? E aí, quem teve acesso a esse fascículo, né, viu através apenas de lápis, né, ele tava só rascunhando lá no grafite mesmo, ele começou a elocubrar, digamos assim, versões de vários personagens, não tinha nenhuma ideia realmente fixa. A única coisa que ele fez realmente é, tipo assim, dar versões futuras, mais envelhecidas para alguns personagens, se é que eles existiam, né, ainda, ou então, digamos assim, pessoas que levariam o manto daqueles heróis, mas com alguma diferença, ou mais radical, ou mais estranho, ou por aí vai. Foi assim que surgiu, digamos assim, a sementinha que ia se tornar o Terra-X, né? Curiosamente, esse fascículo deu o que falar, né? Foi uma balbúrdia na época. Eu mesmo achei fascinante. Eu disse, pô, a Marvel tem que fazer isso, ela tem que fazer e tal. Eu achei até que, tipo assim, ia morrer naquilo ali. Foi com muita surpresa que depois eu soube que a Marvel resolveu, acho que, sei lá, fazer um acordo com a Wizard pra republicar a parte desse fascículo, e a coisa se esgotou, assim, isso no final dos anos 90, né, por aí. E a Marvel falou assim, olha, essa ideia aí do Alex Ross, ela rende. Eu acho que vale a pena investir nessa parada aí. Foi assim que ela contratou realmente o Ross, né? Junto com o Jim Kluger, que acho que é um dos grandes parceiros dele de escrita, né? Ele começou a montar, assim, as ideias. Claro que, diferente do Reino do Amanhã, não teve toda a arte do Alex Ross. E quem assumiu, na verdade, o desenho interno foi um rapaz chamado Joe Paul Leon. E o Ross ficou praticamente cuidando da arte das capas, das 12 edições dessa minissérie. E também algumas imagens internas, também apenas em grafite, de interlude. Né? Ou de, vamos dizer assim, epílogos entre os, né? Entre os números, né? E foi assim que se montou o Terra-X. Foi de uma brincadeira, né? De uma ideia que acabou dando, a princípio, muito, muito certo. Pelo menos a primeira edição do Terra-X, né? A primeira edição dessa trilogia, ela é muito, mas muito elogiada. Eu não sei se vocês chegaram a ter acesso a esse fascículo, né? Se vocês, como eu, nessa época, viram e como é que foi a reação de vocês à primeira vista com essas imagens, né? Eu cheguei a ver alguma coisa desses esboços aí, mas já na época da internet. Cheguei a ver esse fascículo que você tá falando. Eu vi ele em capa, vi ele vendendo e tal. Eu até comprava quase que mensalmente a Wizard, só que nessa época ele tinha parado já, né? Eu tinha perdido um pouco o interesse. É, não perdeu também muita coisa, fora esse fascículo. Não, só, hoje, hoje mas ganhei espaço, né? Fascículo. É, então. E achei interessante, mas achei assim, nunca imaginava, achei que ia ficar na brincadeira mesmo, né? Engraçado que assim, quem nunca, né, pensou assim, pô, ele fez aquele futuro distópico lá com a DC no Reino da Manhã. Quem nunca, lendo o Reino da Manhã, pensaria assim, na Marvel, como seria? Na época até assim, né? Muita gente pensou que quando... O projeto foi pra frente mesmo. Muita gente pensou assim: pô, o Ross vai fazer outra, vai desenhar a minissérie. Quando entrou o John Paul Leon assim, o pessoal ficou meio John Paul Leon é uma arte, né, absurdamente diferente, até assim, bastante sombria e tal. Mas ele mandou muito bem internamente, né? E dá pra ver assim o carinho com que cada homenagem, cada personagem foi feito. Tem muito do Rosa ali, né? Uma homenagem, digamos assim, aos pés de um Marvels quando ele fez até. Eu não conhecia, eu não lia Wizard, então eu não conhecia, eu também não vi esses esboços. Eu só fiquei sabendo dos esboços depois, né? Nas conversas tal do que a gente teve sobre a minissérie e tal. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o nome Terra X, se eu não me engano, foi numa época que a Mythos, isso já faz o quê? Já faz uns 10 anos, né? Por aí, pensou em publicar. Eu acho que chegou a publicar, mas a publicação foi extremamente criticada porque veio cheia de corte. Enfim. Isso, né? A Mythos chegou a publicar, acho que faz em edições assim, únicas mesmo, né? Tipo assim, isso. Assim, mas não sei se terminou em 12 mesmo. Sei que foi realmente bastante criticado. Não dá pra tirar a obra Terra X pelo que foi feito com essa minissérie da Mythos mesmo, não. E aí eu só fui ter contato com a obra e principalmente com o, vamos dizer assim, ela completinha quando a Panini resolveu lançar, né, as edições de luxo, né, desse primeiro capítulo dessa trilogia X, né. E aí, Paulo, você era nascido nessa época? Tô brincando. Pra falar a verdade, eu fui saber isso aí agora mesmo. Eu não sabia dessa parte aí não, da Wizard. Eu pensava que realmente fosse, que já tivessem chegado pra ele dizer, nós queremos o Reino da Manhã versão Marvel. Não, isso aí teve, assim, foi o maior choro. E o pior que demorou, né? A ideia, da ideia inicial que teve dessa brincadeira pra sair as edições de Terra X, demorou bastante, acho que foi um intervalo de anos. E a Marvel só testando, mesmo porque... Quando isso foi realmente acontecer, a Marvel já não tava mais com aquele fôlego de sair publicando a torta direito qualquer coisa, né? Tava justamente na crise mesmo, né? De 97 que surgiu essa ideia de publicar na Wizard e levou pelo menos uns 2 anos ou mais pra Marvel contratar ele pra fazer o Terra X. É, uma curiosidade, inclusive, é que depois é considerado um futuro alternativo e da Marvel é considerado a Terra 9997, que possivelmente é uma homenagem justamente a isso. O 97 final é quando teve a ideia na Wizard e o 99 inicial é quando realmente saiu a minissérie. Então, uma vez colocado em pauta, uma coisa que eu acho que o Marcos levantou bem, é como é diferente da obra do Reino da Manhã, foi na construção das imagens, né? E talvez isso até combine com o lance de por que o roteiro do Terra X é muito mais sombrio, muito mais distópico do que é o Reino da Manhã. Talvez colocado interinamente no traço do Alex Ross, tivesse um outro ar, tivesse uma outra dinâmica. Mas o que o John Paul Leon acabou fazendo é criar uma história, antes de estar aquela vibe de desenhos noir na Marvel, né? Mas de criar uma vibe noir pra esse futuro. Ele é realmente uma história muito mais carregada, muito mais pesada, do começo ao fim, entendeu? Não tem aquele vislumbre de, olha, os super-heróis deuses, e aí os deuses se confrontam e por aí vai, não. Em nenhum momento, muito pelo contrário, os personagens são vistos como deuses a estar um passo acima da humanidade. Porque, principalmente, em Terra X acontece o contrário. A humanidade virou os deuses. Os grandes heróis, os grandes ícones do passado, eles não são mais. Eles são apenas qualquer um. E é isso que, digamos assim, é o mote principal do Terra X. É descobrir o que é que aconteceu com o planeta Terra, que acabou levando que toda a humanidade se tornasse superpoderosa. E aí, o que acontece num planeta onde todo mundo tem superpoderes? É disso que se trata a obra. Então, o oposto do Reino da Manhã, que em vários momentos, tanto o Homem-Máquina quanto o Reed Richards, eles comparam a própria humanidade com germes. Eles mesmos como se eles fossem germes. E até o Homem-Máquina, em um momento, ele disse: não, não somos germes, nós somos anticorpos. Isso. Ou seja, eles são o restolho do restolho. Os deuses são os outros que estão voltando. Comparado com eles, a humanidade é o mesmo que micróbio. Essa é a principal diferença que eu vejo entre o Reino do Amanhã e o Terra-X. E no Reino do Amanhã, ele é todo construído para ser iconográfico. Você percebe que com todos os personagens, até os enquadramentos do Super-Homem, várias vezes, são iconográficos, como se eles realmente fossem deuses, fosse uma batalha de deuses. E até uma coisa que o próprio Super-Homem ele diz em um certo momento lá no pro Capitão Marvel é justamente isso. É, essa divisão que a gente faz entre Marvel e DC, é esse lance da DC, nós temos os ícones, os deuses na Marvel, né? Os heróis não se consideram, não estão nessa, assim, principalmente é bem amplificado os defeitos. Isso acabaria refletindo nessas obras de futuros distópicos, né? Mesmo o TAX, quando ele acaba, apesar de ele ser um primeiro capítulo de algo maior, mas ele não acaba com a mesma esperança que acaba o Reino do Amanhã. Porque o Reino do Amanhã, quando ele acaba, é meio que se inicia uma nova era do Super Seis, uma era de esperança. O Terra-X, não, ele acaba de um jeito que a gente vai discutir, né? Mas ele acaba de um jeito que ainda vai criar mais atrito entre os Super Seres, né? Ele começa de forma negativa e ele ainda termina num clima pesado, né? Essa própria divisão que normalmente se faz entre os personagens da Marvel DC é algo recorrente, né? Eu só tava lembrando aqui dos tontos que sempre falaram assim, porque a Marvel copiou a DC, que não sei o quê. Essa indústria, meus amigos, é formada por profissionais que estão aqui, estão ali e se conversam também. Então, levar um bom plot, uma boa ideia a aplicar em outra editora, nem sempre sai uma coisa ruim, sai uma coisa bem desenvolvida. Tanto até que a gente vê um certo desenvolvimento. Lá no Reino do Amanhã, você vê um clima assim de meio suspense, tipo, as coisas estão caminhando para uma coisa bem pior daqui para frente. Em Terra X você já tá ali naquele caminho, as coisas já caminharam, já aconteceram, já tão ruim, entendeu? É muito mais turista, né? Um passinho à frente do Reino do Amanhã, quase. E vale ressaltar o seguinte, né? A ideia justamente do Terra X não foi uma coisa combinada da Marvel de fazer isso. Como a gente contou a história aqui do desenvolvimento dela, é justamente ver isso, né? Olha, a gente construiu como seria um futuro distópico na DC. Desvio da DC eu não considero tão distópico, né? Vamos colocar agora na Marvel se isso realmente seria uma coisa igual. E eu acho que o lance do Ross nessas duas obras é justamente isso, né? Ele consegue pegar a essência dos personagens e elocubrar como é que seria daqui a uns anos, como é que eles agiriam. E os personagens da Marvel, todos eles, né? Como a gente vai discutir daqui a pouco, realmente caminham passos diferentes do que seria, por exemplo, da distinta concorrência. Mas é autêntico esse comportamento que eles assumem. É, digamos assim, uma coisa que você realmente espera. Dos dois lados. Então, cada um tem seu mérito, né? Aliás, só mais uma curiosidade. Quando surgiu o universo Ultimate na Marvel, até houve uma brincadeirinha muito parecida em se fazer versões que poderiam ser Ultimate na DC. Dizem que parte desses esboços até gerou aquela série Terra 1 da DC, inclusive. Batman Superman. E aí, uma outra coisa que a gente tocou aqui, já que a gente tá falando de deuses, de um... E do outro lado, né, pessoas, heróis mais humanos, né, a gente tem uma figura aqui que é a figura central da história, né, pelo menos é o narrador da história, que é o Aaron Stark, que é chamado na minissérie de X-51, é um nome que ele não gosta de ser chamado, mas é mais conhecido pelo pessoal aqui por Homem-Máquina, né, que é um personagem que acho que teve, ele começou na sua série própria, né. Por curiosidade, ele começou numa 2001, onde saia no espaço fazer sucesso, a ponto de ter uma série de quadrinhos desenhada por ninguém menos que Jack Kirby. E o X-51 foi um personagem que foi criado, quem assistiu 2001, para destruir o monolito lá, né? É uma máquina mesmo, coadjuvante. Só que meio que caiu no gosto e foram aproveitando ele uma edição seguinte, na seguinte, na seguinte, até que a revista 2001 acabou e aproveitaram o personagem como Homem-Máquina. Oh, curioso. E aqui ter colocado no papel, digamos assim, da perspectiva dele, né? Numa perspectiva mais humana até que muitos outros que sejam humanos de verdade. E ele, digamos assim, é levado, dá até entender que ele é levado um pouco no futuro, né? Digamos assim, ele apenas desperta, perde, digamos, sua essência humana. Ele até fica meio perdido por não mais parecer que nem a obra do pai dele, né? Que criou ele, parecer realmente um robô. e o raptor dele, né, se revela como sendo um vigia. Não o nosso já conhecido vigia, mas, digamos assim, uma máquina, né, um grande telão com o rosto do vigia. Que clama que, digamos assim, de alguma maneira no passado, nos últimos 20 anos, pelo que dá a entender, ele foi cegado, né, perdeu a visão, foi atacado, ele não sabe por quem. E agora ele acha que ele tá que a Terra tá vindo um momento, digamos assim, de clímax. E que ele precisa estar vendo isso, ele quer presenciar isso. Então ele precisa de olhos. E esses olhos que ele quer é justamente o do Aaron Stark. Que apesar de ser uma máquina, né, ele tem todo, digamos, os pensamentos, as ideias humanas. Mas é uma pessoa que, digamos, tinha capacidade no cérebro dele de conseguir captar todas as imagens ou saber tudo que está acontecendo na Terra. E conseguir armazenar aquilo e processar aquilo. Então por isso é que ele foi escolhido. Apesar de que o Vigia acaba se arrependendo um pouco, porque o Aaron, ele questiona mais do que qualquer humano, né? À medida que ele vai conversando, ele fica se irritando, porque o Aaron, ele é sensível, ele, digamos assim, se apedoa dos acontecimentos, ele quer toda hora interferir, o vigia fala, não, você vai ser o meu novo vigia, como é que você vai interferir, rapaz? É um cara que começa a dar um pouco de trabalho pro vigia, mas ele tá ali pra justamente ver as grandes mudanças. Curiosamente, a edição Zero, que não é a minissérie ainda por si, né, ela meio que revisita a Terra desde o seu começo, mas assim, desde o começo mesmo, quando se formou, digamos assim, a galáxia, como é que se originou no nosso planeta, os dinossauros, extinções em massa, evolução dos mamíferos, né, dos símios, até chegar já destacado, né, os personagens que são os nossos super-heróis, né, como é que foi, digamos assim, florescendo os superpoderes ao redor do mundo. Mas o Vigia começava a explicar uma coisa mais além, né, que é uma coisa que acho que é a primeira vez que a Terra X atribui ao universo Marvel. Ele começa a dizer que a Terra foi, digamos assim, um tanque de laboratório, ou um viveiro, vamos dizer assim, de experimentos de várias outras raças de outros mundos, a começar pelos Celestiais, né, que ele diz que foram os primeiros a fazer a expedição, que tentaram fazer uma raça superior, mas não, até então ele não explica porquê, que seria primeiro o Deviante, só que os Deviantes, digamos, eram muito agressivos. Aí tentou os Eternos, mas os Eternos eram muito filosóficos, e aí começaram a se expandir por fora da Terra. E aí vem outra contrapartida, outras raças que tentaram também fazer projetos similares aos dos Celestiais, que seriam os Kree, e assim ver os Inumanos. Também dá uma teoria, acho que talvez tenha sido realmente aí sim a primeira minissérie a meio que bater o martelo de que os Asgardianos, as Asgardianos só não, né, os deuses mitológicos, todos os deuses, né, fossem alienígenas, e as, digamos assim, interpretações dele fossem fomentadas pelas crenças dos humanos comuns, e por aí vai. Ele praticamente ele dá uma nova, digamos assim, origem para o nosso planeta Terra. Toda essa parte aí, tanto dos Celestiais quanto dos Kree, é tudo do Jack Kirby. Eu acho que a única coisa aí que não foi ideia do Jack Kirby, essa parte dos dinossauros terem sido mortos quando os Celestiais tiraram um pedaço da Terra pra fazer a Lua. Todo o resto é influência lá da lista lá do Kirby, dos Eternos, dos Inumanos. Mas os Asgardianos sendo aliens também? Não, os Asgardianos, se eu não me engano, a primeira vez que foi falado que eles poderiam ser aliens foi no Ruando Warren Ellis pré-massacre, ou deve ser lá pra 95. Sim, realmente. E aí pegou mesmo uma deixa. Mas eu acho que foi a primeira vez que ele juntou isso tudo nessa forma de expedição, de que tudo seria um grande laboratório, por aí vai. Até então, na fase do Jack Kirby, era mais, tipo assim, ele tentando repetir o mesmo plot seguidamente, né? Aquela história de fazer deuses da Terra, deuses com bases humanas e por aí vai, né? Que aí começa com... Primeiro foram com Asgardianos, mas depois ele tentou com Eternos, com Inumanos, foi pra DC e por aí vai, né? Então aí meio que o Alex Ross pegou essa maçaroca toda e deu essa ideia de expedições. E conseguiu deixar bem coerente, convenhamos. Sim, sim. Aliás, Terra X consegue deixar coerente a questão até mesmo do surgimento dos superpoderes, tanto de mutantes, inumanos, do Homem-Aranha, do Hulk, vamos dizer assim, de outros seres que não compõem uma determinada raça, né? É interessante que, assim, meio que faz um link, né? Consegue fazer uma... que a gente pode aproveitar, já que tá o filme aí nos cinemas, uma teoria do tudo, né? Uma teoria que unifica toda a gênese do universo Marvel de uma forma coerente, né? Porque realmente era isso. Vinha o Kirby, usava determinado tipo de de tema. Aí depois ele voltava e tentou repetir isso. Ele fez isso com os Eternos, fez isso com os Inumanos, fez isso que sempre foi aquela coisa, uma raça veio aqui, deixou, fez alguma experiência e tal. Então o legal de Terra-X pode ser, além de uma homenagem, né, ao mestre, né, ao mestre Kirby, é também uma forma de você colocar um eixo central, né, na forma como o desenvolvimento desse universo se deu, né. Uhum. Tu dizer que Terra-X é uma homenagem ao mestre no estilo vamos limpar a bagunça que ele fez organizar tudo, é engraçado, viu? Mas agora... Ah, mas não deixa de ser, né? Mas agora só falando aqui mesmo, é engraçado que foi comentar que realmente, se for parar pra ver, a primeira edição, a edição zero, ela é totalmente focada no Kirby. É só ver que, tipo, todas essas partes, Inumanos, Kree, Celestiais, é tudo ideia do Kirby, Eterno, Deviante. E isso é contado pra quem? Pra um personagem que foi criado pelo Kirby também, que é o Homem-Máquina. E tem até pequenos easter eggs, que eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas quando o Aaron Stark vai lá, pega o monolito, totalmente 2001, e chega lá na Lua, ele encontra um esqueleto de um dinossauro com um esqueleto humanoide. Esse ali é o Devil Dinossauro também. Ah, também é do Kirby. Boa. É, tem um dinossauro aí na Lua. Verdade. Não, cada releitura... Esse aqui é um negócio que você relê e achar um pedacinho que você não viu a cada releitura. Cada vez que você bate um olho, você vê mais alguma coisa. E realmente, grudado um dinossauro, tem um esqueleto humano. É. Realmente. É verdade, eu não tinha sacado essa. É uma minissérie que realmente que tá relendo. Eu tava falando, eu li a primeira vez, já faz alguns anos, reli de novo, fiquei fascinado com ela. Não ficou nem um pouco datado até hoje. Pelo contrário, né, acho que o universo Marvel é que tá, assim, prestando mais atenção no que ela realmente pode fornecer. E tá, assim, cada vez mais me surpreendendo, né? É, o mote que o Vigia quer passar é que a Terra tá passando por um estágio a mais, né? Dentro dos seres humanos existe, digamos assim, um grande potencial que ele não... de alguma maneira ele não quer explicar exatamente o que é, mas ele convence o Aaron que estamos chegando num ápice por um grande estágio. Bom, até então o que o Homem-Máquina compra é que essas sementes somos nós, os humanos, e por isso que a Terra é tão importante. E aí ele aceita o papel, né? Vai servir de olhos pra o Vigia. E aí é que começa um grande mote das histórias, né? Só falando um pouco da estrutura de cada um dos capítulos, né? Antes de a gente passar pra falar um pouco das grandes mudanças, né? Das grandes adaptações dos personagens, eu queria falar o seguinte. Eu acho curioso como, pra um leitor, digamos assim, que ainda não tava tão familiarizado com o universo Marvel, como fica fácil acompanhar o Terra-X graças a essa ideia de voltar àquele tipo de leitura onde as primeiras páginas são as recapitulações. Isso era muito comum, acho que na fase do Jim Shooter, quando ele era editor da Marvel, que ele sempre pedia uma ou duas páginas de recapitulações. Claro que isso enche um pouco o saco se você tá acompanhando sempre aquele mesmo tipo de título mensal, e digamos assim, das 22 páginas, duas sempre tá repetindo o que aconteceu na edição anterior. Isso acho que detona um pouco. Mas no caso de Terra-X, não, porque essas duas páginas, eles praticamente estão recontando um novo traço, até com um pouco de mexida do Ross, entendendo um pouco aquelas histórias mais antigas, como foi a origem de cada personagem. Então você vai ter contado, né? A origem do Capitão América, a origem do Homem de Ferro, a origem do Namor, a origem do Quarteto Fantástico, enfim, de todos os principais personagens que repercutem nessa primeira parte da trilogia X, né? E aí você tem um desenrolar da história, onde, assim como o X-51, você tem um grande impacto do que aconteceu, você realmente fica vislumbrado e não entende essas grandes mudanças que tá acontecendo na Terra, como esses personagens se alteraram tanto. E aí, no final, acho que em umas quatro páginas, mais ou menos, de cada edição final, você tem com um pouquinho de rascunho do Ross, uma parte que é escrita, como se fosse um livro, onde você vê uma discussão maior entre o Vigia e X-51. No decorrer das histórias, muda um pouco essa parte final. Mas nas primeiras, pelo menos, você vê uma discussão, porque eles querem também entender o que tá acontecendo. Então eles funcionam com uma cabeça do leitor, que acabou de ler essas edições, e tá assim, pô, acabei de ler essas edições, ainda estou um pouco confuso. E é normal, mesmo que você conheça um pouco do universo Marvel, ficar confuso nessa hora. E aí, essas páginas, digamos assim, que servem como se fossem páginas apenas narradas, apenas escritas, servem pra você digerir um pouco as ideias. Pra você ver que não é só você que tá perdido. Tá perdido o X-51 e tá perdido também o Vigia. É interessante essa história. estrutura, inclusive dessa parte final dessa narrativa aí, que você imagina assim, o meio da revista, que tem quadrinhos mesmo, apesar de ter bastante narrativa, é bastante visual, tem bastante parte de ação mesmo, assim como narrativa e contando a história dos personagens e detalhe das histórias dos personagens, até com, eu diria até com um pouco teor de retcon, bem baixo, né? É mais detalhamento assim, para você entender melhor o que é a origem dos personagens. Essa parte narrativa, e ela é muito importante de se ler para o entendimento total da história, ela é interessante pelo seguinte: se você pegar essa parte narrativa e imaginar ela como quadrinho, aí ela ficaria chata, porque praticamente é o sempre o diálogo de dois personagens, no caso no comecinho entre o X-51 e o Vigia, né? Aí você imagina, se fosse quadrinho, só ia mostrar aquele quadrinho, um falando com o outro, um falando com o outro, um falando com o outro, e muito um vídeo falando com o robô. Ia durar o quadrinho do Bendis. É, no, ia ficar meio impensável, ia ficar cansativo. Então foi bem estruturado que, assim, você lendo sem ser quadrinho como parte de texto, é fácil de digerir assim, e fica bem o entendimento. Tem aquela sensação mesmo de no começo você tá perdido, mas é justamente pra passar a sensação de que o próprio X-51 tá meio perdido. Tanto que uma coisa que eu falo, quem tem problema com assédio moral hoje, essa minissérie é perfeita, porque até metade dela, o que o Homem-Máquina leva de esporro do Vigia o tempo todo? Ah, não pergunta isso, não, você não pode pensar assim, não, não sei o que. Meu, tem hora que enche o saco. Ele você é burro, né? Só faltou isso. Você não entendeu ainda? Você é muito incapaz. Você tá pensando feito um humano. 51 pode ser até um robô que tenha personalidade. Agora, uma coisa que ele tem muito, muito mais do que qualquer humano é paciência, porque, pelo amor de Deus. Pô, tem hora que dá vontade dele falar assim, Vigia, quer saber? Vá pro inferno, eu vou embora. Chega, meu, torra. Vejo lá do Vigia, coitado. Ele passou 20 anos sem enxergar nada, curioso pra caceta. E aí chegou uma máquina fazendo mimimi pra ele. Ô, Vigia, esse tempo todo você não aprendeu a ter paciência, não, pelo amor de Deus. Curiosamente, o Homem-Máquina, que era um personagem até pouco trabalhado na Marvel, ele ganhou uma guinada bem diferente de personalidade depois, né? Principalmente na mão do Warren Ellis, né? Foi o Warren Ellis que pegou ele no Nova Onda, deu um ar totalmente humorístico pra ele. Às vezes até, acho que ele deve ter aprendido com o Vigia, coitado, a ficar meio impaciente. E aí ele ficou meio robô, meio histérico, assim, meio doido, perdido. E aí hoje em dia os outros roteiristas estão meio que aproveitando o que o Warren Ellis fez e dando essa veia mais cômica pra ele, né? É um pouco diferente do que a gente vê aqui em Terra X. Realmente, é um personagem que dá pra trabalhar nos extremos, né? Ou você pode fazer o cara completo palhaço, misógino e por aí vai, né? Ou você faz dele um cara extremamente assim, meu Deus do céu, o mundo tá acabando, dramático. E assim, o legal é o seguinte, provavelmente assim, o Vigia não podia chamar qualquer tipo de ser, né, pra poder ser o, vamos dizer assim, os olhos dele, né? Ele queria chamar alguém que fosse o menos, vamos dizer assim, o menos humanizado possível. E aí tá talvez a escolha do Homem-Máquina, né? Errou feio, né? Ele tenta todo o tempo, praticamente assim, toda a história, desumanizar, né, o Homem-Máquina, sempre chamando ele pela, vamos dizer assim, pela... Como é que a gente pode dizer? Pelo código. X-51. Isso, pelo código, né? Mas como é que pode dizer assim? Pelo número de série dele. É. E o Homem-Máquina tentando manter aquela situação, ou seja, manter somente os olhos enquanto a pegava fogo, né? Caveira Vermelha, Celestiais, Reed Richter pirando na batatinha, né? E por aí vai. E aí o legal é isso, né? Um ser orgânico, totalmente desumanizado, né? Totalmente sem coração, sem alma, né? De um outro lado, um ser mecânico que é o completo oposto, né, disso, né? Isso é muito bacana, esse choque, né, entre os dois. Isso aí conduz muito bem a série e é muito bem interessante até pra você entender lá na frente qual é o verdadeiro objetivo dos Vigias, né? Cara, só teve uma coisa agora, assim, que eu achei um pouco estranho nessa parte aí do X-51 com o Vigia, que é o fato de que quando o X-51 começa a história, ele é como se ele tivesse sido pegado do presente. Não foi pegado presente, mas quando tivesse pegado numa situação presente, ido parar lá, porque ele não, tá foi, como se ele não... O X-51, ele não lembra de nada desses últimos 20 anos, ele foi pego. Ah, certo, ok. Ele agora foi pego do mundo atual, ele não sabe o que aconteceu. Agora faz sentido, porque eu tava lendo e não tava entendendo como é que... Primeiro que ele tinha uma aparência humana, porque não podia ter aquela aparência, já que o Noturno foi morto por ter tido uma aparência humana. E ele não sabia de nada, ele tava totalmente alheio ao mundo e por aí vai. Não, mas ele descaradamente pega de um tempo fora daquele. Talvez até pra não perceber, digamos, pra não ter conhecimento das coisas, talvez. Ele foi, digamos assim, tirado do passado, então ele passou 20 anos também ausente. E ele só foi aparecer 20 anos depois. É como esse tempo todinho ele também perdeu, porque ele foi tirado do passado. Ah, então agora faz sentido. Só não entendi até agora porque ele não escolheu o Matt Murdock, mas tudo bem. Ah, meu pai do céu. There is only change. Então a gente decidiu entre a gente aqui falar um pouco de como ficou as novas interpretações dos personagens nessa minissérie. Obviamente a gente vai conseguir entrar em extremos detalhes aqui, é muita coisa. São 12 edições muito ricas, mas a gente quer dar uma ideia assim de como o personagem mudou, né? Tanto fisicamente como particularmente, contar um pouco talvez do que levou eles a agir dessa maneira, tentar justificar por como ele tá inserido nessa minissérie, né? Ou qual o papel dele nessa minissérie. Então vamos lá, né? Vamos falar aqui do, acho que, do primeiro grupo de personagens, né? Depois do Vigia, do Aristarch, né? Que dá as caras, né? Um dos primeiros grupos, né? Que são os inumanos. Os inumanos também ficaram fora do planeta por um tempo, por aproximadamente 20 anos. Mais pra frente, né? Naquelas recapitulações de histórias, né? Tem-se a explicação por que eles saíram, né? Por que a raça inumana foi, vamos dizer assim, ela se dispersou, né? Pelo planeta Terra, né? Inclusive, assim, os inumanos aqui, acho que eles exercem junto, assim, é um dos principais grupos, um dos principais focos, né? Porque boa parte da história se desenvolve com eles, né? Eu percebi que três tiveram grandes mudanças, né? Em termos de fisionomia, né? O Raio Negro, né? Que ganhou um visual muito bacana, né? Um visual que lembra bem de um cavaleiro, né? É, um cavaleiro, só uma armadura toda fechada, um elfo. É, uma armadura toda fechada, um negócio assim, totalmente ainda mais sombrio, né? E assim, tipo, se a gente antes tinha, pelo menos, podia ver a expressão do olho, agora nada, zero, né? Parece que, assim, aconteceu alguma coisa, né? Em decorrência dos poderes dele, que ou obrigou a viver em uma coisa completamente fechada. E também, assim, depois a gente também vê que tem quem teve uma grande mudança, né, que ficou ainda mais bestial, né, foi o Gorgon, né. O Gorgon já era um personagem que tendia a ser cada vez mais bestial. A gente viu isso naquela minissérie, né, Guerra Silenciosa, quando aplicaram nele ainda mais os efeitos da Terrígena, a mutação, né, a inumanidade dele, deixou ele ainda mais bestial. E também dá pra perceber aqui, um cara que, apesar de, assim como a gente viu naquele podcast, não ter sido exposto às Terrígenas, né, ficou ainda mais diferente, né, que é o Karnak, né? E o Karnak ainda, ele ainda tá, assim, extremamente mais... Cabeção. cabeçudo, extremamente assim, sabe? Tudo que cada um fala, o cara já aponta 300 falhas. Ou seja, o poder dele... É ser chato, o poder dele. É, exatamente. A chatice dele aumentou ainda mais, né? Eu acho que mudou mais, porque se você olhar a Medusa, os cabelos dela começam a sair das bochechas, assim. É, ela virou uma monga. É que a Medusa sempre teve, sabe? E o Tritão também, apesar dele ser já meio réptil quando a gente conhece ele, ele tá cada vez mais réptil, né? Com as barbatanas maiores, o focinho mais de largata, sim, essas coisas todas. Curiosamente, eu não lembro do dentinho aqui agora, pra você. Ele morre. Ele morre, né? É, o dentinho só aparece o chifre dele, e aí, diga assim, o que aconteceu com o dentinho? Melhor nem perguntar. E aí eles usam o chifre dele pra se teletransportar por aí. Cara, que negócio cruel, né? Tipo assim, porra, o dentinho morreu, e agora? Ah, arranca aquele negócio dele de transportar, pelo menos. Os inumanos nunca foram famosos pela sua solidariedade, né? Por isso são inumanos. São inumanos. E assim, o principal motivo da volta dos... Assim, tem dois motivos, né, na verdade, né? A história, a gente vai acompanhando a história, tem isso. Eles estavam no espaço, né? A família real estava no espaço, num alto, vamos dizer assim, num alto exílio imposto, né? E assim, o primeiro motivo que nos é apresentado é o seguinte: a Luna, né, a filha do Pietro com a Crystalis, né, vai ser a prometida, né, do filho do Raio Negro, que estava na Terra desaparecido, né. Mais pra frente a gente vai descobrir com quem ele estava, né. E, mas assim, paralelamente tinha um outro motivo, né, que foi quando, nessa expedição, eles encontraram um planeta destruído, encontraram ainda alguns seres vivos vagando no espaço, que eles não puderam ajudar, boiando, né? Tipo... boiando, ou simplesmente falar. Eles falaram que não puderam ajudar, mas na minha opinião eles falaram, deixa esses caras aí porque eu não tenho espaço na minha nave. E... não, eles falaram isso. É, ela mesmo falaram isso, né? Falaram. É, realmente, somos inumanos. E... vamos honrar nosso nome, né? Esse planeta tava recoberto, né, com... eles tinham encontrado que eram traços de vibrânio, né? É, eles chamavam de outra coisa, mas da Terra era conhecido como vibrânio. Vibrânio. Isso, é, isso chamou a atenção. Na verdade, isso aí foi uma coisa que eles passaram perto, e essa informação foi importante pra quando eles voltassem pra Terra tentar entender o que tava acontecendo. Pega só uma coisa, o Dentinho, a morte dele é mostrada num flashback, lá no passado, quando supostamente o Max mata o Dentinho, e por causa disso, a Medusa mata o Max. É até mostrado lá a cena, é bem triste, você vê o cachorrinho sangrando pra aí vai. Ah, é, lá pro final, num flashbackzinho, rapidinho. É, mas sinceramente, eu tenho a minha teoria de que, na verdade, o Raio Negro morreu e aquele Raio Negro é o Máximo. Por isso eu pensei isso até o fim da minha cena. É, mas no, depois você não tem como dizer o contrário, né? Não. Mas olha, a ideia seria genial, hein? É, mas então, aí tem hora que ele abre a boca e não tem como ser o Máximo. É, não tem como. Mas uma coisa curiosa, hoje em dia a gente pode levar pra frente. Durante a viagem, né, quando tá na Terra, a Luna começa a passar mal, vai. Várias vezes, e em algum momento ela começa a ter mudanças no corpo dela, começa tipo se petrificar, né? Criar uma estrutura assim que ela não sabe o que tá acontecendo aos poucos. É muito sutil, mas de repente ela começa a ser totalmente englobada. Isso aí é, digamos assim, uma mudança que acontece na recriação dos inumanos que não tinha até então. A gente sabe mais pra frente que ela tá sofrendo alterações por ser inumana, né? E aí ela cria o tal casulo que hoje em dia tá mais que comum no universo Marvel. E antigamente. Não, a gente não sabia que se vazia um casulo dentro daquela redoma de vidro. A gente só sabia que eles eram expostos à terrígena e saíam depois. Mas ninguém sabia como era fisicamente essa mudança. Talvez aqui tenha sido a primeira vez que isso é mostrado. Mas aquele casulo ali, nesse caso, eu acho que tinha mais a ver pelo fato de que ela se transformou numa borboleta no final, né, não? É, mas não foi isso bem o que o pessoal da Marvel, digamos, interpretou mais pra frente. Eu acho que aproveitaram isso que não tava bem claro e colocaram pra todos. Todo inumano entra no casulo. Todo inumano, Paulo, é uma borboleta. É uma brabuleta diferente. Ok, então o Varlock é o inumano e não sabe. O Varlock é a mariposa. É. Eles têm uma participação muito ativa no decorrer da história. Então, vamos dizer assim, praticamente todos os momentos que a gente for falar daqui pra agora vai envolver, de algum modo, os inumanos, né? É, e por sinal, acho que talvez a segunda grande criação do Jack Kirby pra tentar explorar esse tema de deuses, né? Logo depois dos Asgardianos, eu digo assim, pra o Kirby talvez tenha sido até o principal investimento dele, né? De criar suas versões de heróis próprios, né? A gente já tinha discutido várias vezes na história dos inumanos que, querendo ou não, você pode ver que existia, digamos, uma certa boa vontade do Kirby com os personagens. Infelizmente, ele não conseguiu trabalhar como devia neles, né? Então, faz mais que justiça eles terem aqui uma boa parte da trama. Outro personagem que a gente tem de conhecimento logo de cara na minissérie é o Capitão América. Tá bem diferente do que a gente tá acostumado. Não usa mais um uniforme. Na verdade, ele deve ser pedinte, né? Medigo, né? Porque ele pegou uma bandeira americana, se enrolou com uma corda e ficou ali mesmo. Não teve mais dinheiro pra depois construir seu uniforme. E ele tá acompanhado de um novo parceiro, que é o Asa Vermelha. Você até fica meio desconfiado quem é esse Asa Vermelha, quem é. Com certeza não é o Falcão, ou uma nova versão do Falcão. Porque o Falcão é uma das vítimas de um dos inimigos que ele tá combatendo logo no início, né? E mais pra frente a gente sabe, esse Asa Vermelha, na verdade, é o Wyatt Wingfoot, que pra quem não sabe, é um ex-colega do Johnny Storm, né? Quando ele fazia faculdade, alguma coisa desse tipo, que tem origens indígenas. E aí, acho que foi um personagem que até então, ele era meio coadjuvante do Quarteto Fantástico, que depois aparecia de vez em quando, ou numa história da Mulher Hulk, ou em outro canto pra lá e pra cá. Nunca teve grande destaque, mas ele, digamos assim, tem tanta importância não cronológica, mas importância assim, na tradição da Marvel, quanto o Rick Jones. Ele é um humano que tá lá desde sempre. Sempre dá as caras e aparece aí. E acho que foi uma maneira dele pegar uma alcunha de Asa Vermelha, colocar um personagem de origem indígena como parceiro do Capitão América, já que com isso aí o Capitão América teve, digamos assim, parceiros de todos os bióticos possíveis. Faltava esse. Bom, e aí a primeira coisa que ele aparece é ele brigando com a Hydra, né? Não a Hydra que a gente conhece, mas uma Hydra esquisita, tipo comandada por um cérebro único da Madame Hydra. Chamam ela de Jennifer, mas eu não sei, eu não sou capaz de dizer quem é essa Jennifer, pelo menos pra mim não é claro. É a mulher Hulk. Uhum. É, tanto é que ela fala com o Witching e Golf, e ele fica todo, Jennifer, não, você não, por aí vai. Porque... Sim, ela teve um trelelê com ele, com o Hydra. Teve, na época do John Byrne, Do John Byrne, depois na época do Dan Slott também. Dan Slott também. E aí, ela... O poder dela novo, não sei como ela adquiriu, acho que mudou por causa dessa alteração que tá acontecendo no planeta, que tá virando do avesso tudo, né? É criar, tipo, polvos que grudam nas pessoas e as pessoas viram como se fosse uma mente única, comum. E aí eles saem, digamos assim, se reproduzindo e atacando outros super-humanos, né? Já que não tem mais humano. Então ela tá apenas englobando e com isso tá tomando Nova York. Capitão América, junto com a Asa Vermelha, é um dos poucos que estão tentando combater isso. Eles até conseguem, digamos assim, reter um pouco a coisa, mas aí o Capitão América toma conhecimento de um mal muito maior que tá vindo, acho que do outro lado do continente, né? Do oeste. E aí é que ele viaja com a Asa Vermelha pra ver o que é isso que tá acontecendo. É, pouca coisa a gente sabe sobre a história do Capitão América, porque ele ficou desse jeito. A gente sabe que ele ficou meio baratinado porque ele finalmente matou o grande arqui-inimigo dele, que era o Caveira Vermelha. Depois disso ele não ficou muito são da sua cabeça não. Ele dispensou os Vingadores e aí acabou o grupo desde então. Continua meio que agindo só em parceria no máximo, e mesmo assim sempre preocupado se vai perder o parceiro ou não, né? Ele, tipo aquele coisa, ó, sou meio traumatizado com essa história, então não abusa aí muito não, viu, Asa Vermelha? Meio que fica nisso. Mas não rolou um evento aí que também matou todos os Vingadores, tanto é que tem, por isso tem os Vingadores de Ferro? É, mas aí cada um teve seu destino diferente por outros motivos, né? Mas não foi uma única coisa só não. Mas o que digamos assim, criou a queda dos Vingadores na Terra X foi, digamos assim, a própria Capitão América, quando ele passou dos limites pra matar o Caveira Vermelha. Deixa eu ver se eu entendi. Matar a capanga nazista na Segunda Guerra pode, mas matar o mega vilão do universo não pode, é? É, eu acho que você tá começando a me deixar confuso, mas é isso. Não, é que é o seguinte, se o capitão mata o Caveira Vermelha, ele mata a razão da existência dele, que é combater o Caveira Vermelha, ele é um inútil agora, então. Bom, e basicamente, assim como os inumanos de um lado dirigem a história pra tentar descobrir o que aconteceu com as mudanças da Terra, né, porque a Terra mudou tanto, o que é que tá por trás disso, o outro lado da história é meio que movido pelo Capitão América, que ele toma conhecimento dessa grande ameaça que tá vindo, que é uma nova versão do Caveira Vermelha, ele não entende direito que é, mas que meio que tá vencendo, meio que tá dando certo e tá vindo com força total, com um exército total pra cima do leste. E ele não sabe como vai deter isso. There is only change. Agora, nos personagens que teve uma evolução, que era uma evolução que parecia até ser previsível, dado o futuro que estava acontecendo na época que as histórias estavam sendo publicadas, em 99, era o Peter Parker, porque, para começo de conversa, que ele tinha uma filha, que era a May Parker, que é a mesma garota-aranha do MC2, que a Gabriel chegou até a publicar algumas edições aqui, só que aconteceu algum evento lá que a Mary Jane faleceu e a May foi tomada pelo simbionte do Venom, só que ela mesma disse que ela tá controlando o Venom e não o contrário. E isso que a gente pode até acreditar que isso é verdade, porque ela com o simbionte do Venom nunca mostra ela com aquelas bocazonas de Venom e por aí vai, ela sempre tá só com o simbionte mesmo. E a outra coisa também que aconteceu é que depois que teve esse evento, que todos os seres humanos ganharam poderes, o Peter começou a pensar que, já que o poder dele era igual agora ao poder de todo mundo, como ele era só mais um, então ele não tinha mais tanta responsabilidade, ele largou o manto do Homem-Aranha e passou a ser um cara qualquer, um fotógrafo qualquer, engordou uns 50 quilos. Virou um velho sedentário. Cara, isso é motivo de piada até pelo Capitão América na minissérie, cara. Até pelo coisa. O Luke Cage não é nenhum personagem importante pra essa história, mas é a primeira vez que ele entra em contato, digamos assim, justamente com o Peter Parker. O Luke Cage tá como um policial lá e fala, ué, você tá desse jeito aí? Pô, que moleza, velho. Você podia pelo menos me ajudar aqui na polícia e tal, essas coisas. É porque ele mesmo diz, o Peter é um dos caras mais experientes com o uso do poder. Ele poderia ajudar muito mais do que 90% daqueles policiais random que estão lá só pra morrer. E o Luke Cage virou protótipo do sargento brigão de filme policial dos anos 80 dos Estados Unidos, viu? E virou o Danny Glover, né? Não, mas assim, tem uma parte que quando ele resolve voltar a usar o uniforme, cara, aquilo é um sarro, cara. É, ele pega uma fantasia que alguém tinha lá, de fantasias que nem os moleques compram aí de mercado e tal. Eu sou o Naranjo, a fantasia nem cabe nele, cara. Fica aí, engraçado, né? Ele vai ajudar o Capitão América, né? Ah, eu estou voltando, tá bom, dada a sua condição, até imagino porque O Coisa falando, você foi picado por um pneu radioativo agora? Não, é baleia radioativa. Ah, foi baleia radioativa agora. Baleia radioativa. O Coisa metralha ele de piada. Não, o Capitão América tira um sarro com ele. Não, o Capitão América tem uma hora que vai tirar sarro e aí o próprio Peter fala: é alguma coisa muito estranha, que você tá fazendo a piada e eu tô sendo responsável. O Jameson também. O Clarim Diário faliu no instante que descobriram que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Aí o próprio Vigia fala: se você pinta o cara como a pior ameaça à civilização desde Atlon 1 e as pessoas descobrem que ele estava na sua folha de pagamento, é claro que a sua credibilidade vai para o lixo. Aí ele perde tudo, o Clarim fecha. O pior não é isso. O pior é que quando ele é submetido lá às grandes mudanças que o mundo está sofrendo, cai pra ele a cara de burro. É engraçado, né? E o pior é que assim, chega o filho dele, que é outro personagem dessa história, né? Que a gente conhece ele como o Homem-Lobo. É um dos poucos que, digamos assim, não foi afetado por essas grandes mudanças, porque ele tava na lua com a família dele, né? Mandaram ele pra lá. Mas ele tem essas crises de virar lobisomem quando, sei lá, bate a lua. Terra cheia. Porque bater a lua na lua é sacanagem. É verdade. É com a terra cheia. É esquisito assim. Sim. Aí ele apresenta: quem é esse jumento aqui? É meu pai. Puta. Não, o Reed fica assim, né? Não, sinto muito. É pior ainda, cara, porque o Jameson, ele passa a vida inteira lá dele, os 20 anos lá do negócio das dévoas, ele passa indo todos os dias alimentar o Jack Russell no prédio do Clarim, vestindo lá um roupa de proteção, porque achava que ele era o filho dele. Só porque é um lobo. Puta que é burro mesmo. Deprimente burro, não, né, cara? É pior que o Alex Ross nessa minissérie, ele escrachou demais. Bom, vamos passar agora para um outro personagem já bem clássico do rol dos super-heróis da Marvel, né? Um da tríade dos Vingadores, que é o Tony Stark. Ele, digamos assim, não é mais o Homem de Ferro, principalmente porque ele é o cara que ficou com mais fobia de estar sofrendo alterações, né? Então ele resolveu se enclausurar num ambiente completamente hermético, fechado, que ele imagina que, na verdade, tem uma coisa no ar que foi criando as mudanças. E aí, realmente, ele se fechou lá dentro, mas ele queria ainda fazer as grandes mudanças no mundo, ele queria ainda realmente tentar salvar o mundo. O jeito que ele conseguiu pra isso foi, depois que os Vingadores, de alguma maneira, foram destituídos, mortos, sei lá que fim levaram, ele criou suas versões dos Vingadores de Ferro. Então ele tem, além do seu Homem de Ferro, né, que é completamente um autônomo, tem a Vespa de Ferro, o Gigante de Ferro, o Gavião Arqueiro de Ferro, a Feiticeira Escarlate de Ferro. O único que não é um robô propriamente dito, mas na verdade é um robô, mas não é um dessa leva que ele criou, é o Visão, que é o único Vingador original que ele continua ainda a conversar e que, por atravessar paredes, ele consegue entrar nessa clausura que ele tá preso aí, sem, digamos assim, correr risco de contaminar o ambiente. O que se sabe, aí a gente vai falar mais pra frente depois, é que, pra, digamos assim, tentar ajudar a humanidade, o Tony Stark meio que fez uns acordos meio que estranhos com o presidente Osborn. É, você se impactou assim, ué, Norman Osborn virou presidente? Que história é essa? O Norman Osborn tinha acabado de voltar na saga do clone e ele já tava previndo lá pra frente que o Norman ia, tipo, ter um cargo de extrema confiança nos Estados Unidos, né? Se você fizer um paralelo com o universo meio há um tempo atrás, né? Lembrando que na Guerra Civil temos um acordo entre o Tony Stark e o Norman Osborn, né? O Norman Osborn, na face empresário dele, ele é muito... a Marvel usa ele muito como um paralelo, como se fosse o Lex Luthor da Marvel. No sentido, o Lex Luthor empresário também tem lá. E nessa época, em 99 por aí, o Lex Luthor tinha acabado de ser eleito presidente dos Estados Unidos e fizeram isso também com o Norman Osborn no Terra-X. Tanto é esse negócio que pode ver, tem muita história do Super-Homem e aquela fase pós-saga do clone que o Norman Osborn voltou, que é muita coisa parecida, a forma como os dois agem. Os dois chegaram a comprar o jornal do inimigo deles, no caso o Lex comprou comprou o Planeta Diário, o Norman comprou o Clarim. Existe muito paralelo entre os dois personagens. Por isso até mesmo que o fato do Norman ter acabado se tornando um vilão dos Vingadores foi uma evolução natural dele. Porque só precisava realmente ter a oportunidade pra crescer e que o cara ia fazer aquilo. E ele ia ser aquilo. E ainda pode voltar, não duvidaria nada ainda dele se tornar o chefão de novo no futuro lá. Só precisa não ser mais o Ben escrevendo. Outra coisa que pra mim lembrou um pouco o paralelo com a DC, porque eu vi nessa ideia, assim como o Alex Ross trabalhou um pouco o Batman recluso no Reino da Manhã, ele tentou fazer uma coisa parecida com o Homem de Ferro. Então eu começo a ver ali um paralelo entre os dois, né? Não sei se vocês enxergam da mesma maneira ou não. Verdade. É, tem um pouco disso, só que o Tony Stark tem mais fobia ainda que o Batman. É, mas a fobia dele é de germes, né? Dele é um praticamente é um toque, né? O Vigia, quando tá conversando com o X-51, naquelas partezinhas onde é apenas escrito, né? Ele comenta que o Tony Stark se reclusou, que ele não sabia, já que ele era humano, ele sabia que ia se transformar em alguma coisa, mas não sabia no quê. E ele, com medo de perder o potencial que ele era apenas sendo humano, ele preferiu se fechar do que, sei lá, eu, sabe, se eu tenho contato com aquela porra lá e fico com cara de jumento que nem o James. Foi mais ou menos isso. There is only change. O Quarteto Fantástico teve seu final trágico quando estava tendo uma escassez de comida, de alimentos, e a humanidade começou a querer explorar demais os mares, e isso estava começando a afetar até a população de Atlântida. O Namor foi tentar resolver isso pacificamente no começo, não conseguiu porque a Terra não queria aceitar Atlântida como um país, então ele se aliou ao Doutor Destino e foram tentar meter porrada nas Nações Unidas. Como o Quarteto Fantástico é um bando de egoístas que só pensa em si mesmo, eles foram lá querer evitar que o Namor salvasse o país dele. Nisso, no meio da porrada, Johnny Storm ficou lançando uns fogos no Namor e fazendo piadinhas com ele, até que o Namor perdeu a paciência e matou o Johnny Storm, o que fez com que o Franklin Richards expirasse e fizesse com que ele passasse metade do corpo do Namor ficasse eternamente em chamas, ele sentindo essa agonia eternamente. O que, vamos ser sinceros, é mais uma referência ao Tocha Humana original da década de 40, a rivalidade dele no Namor, do que ao Tocha Humana de Johnny Storm. Sim, sim. E depois disso, o Dr. Destino foi falar pro Reed que ele tinha descoberto a verdade e que o tinha contado a verdade pro Namor, e eles sabiam que realmente estava acontecendo com o planeta. E antes que ele pudesse explicar pro Reed o que era, porque o Dr. Destino é muito mais inteligente que o Reed, a Sue é um imbecil, teve uma crise em emo e foi querer matar o Dr. Destino. Então ela se explodiu com ele lá e os dois morreram. E a grande esperança da humanidade acabou se perdendo nesse dia. Você vê que o Paulo, ele conta a versão dele dos fatos completamente alterada pelo ódio dele, né? É feito meu tio, né? Meu tio vai ver sexto sentido. Aí ele fala assim: então, é a história de um rapaz que é esquizofrênico, que ele imagina que vê outras pessoas. Eu gostei desse reboot, viu? É um reboot interessante. É muito interessante, melhor do que mim. Gostei, Paulo. Certo. Bom, a perspectiva do Paulo é essa, né? Você vê o Quarteto Fantástico foi tragicamente dividido pela metade, né? Porque a Sul morreu de alguma maneira junto com o Dr. Destino, né? Explodiu lá, ninguém viu nem corpo nessa parada. É. O Johnny Storm queimado. Não, queimado no pescoço dele, não. Arrebentou. É, queimado. Quebrou o pescoço. E aí, bom, o que é que sobrou agora dos dois, né? O Coisa se aposentou, ele se casou lá com a Alicia Masters, a Alicia Masters ganhou um poder, que o poder dela era as esculturas que ela fazia ganhavam vida. E o Coisa então se aposentou, se casou com ela, foram viver felizes pra sempre na rua Yance, e eles tiveram dois filhinhos lá, que são eram dois mini coisinhas, tão... tão bocas... Dois tijolinhos. Tão bocas... Super potente, mas todos de gente fina e o. Ali foi cesárea pra nascer, né? Paulo, eu ia falar uma coisa: na verdade ela ganhou dois poderes, porque ela. Meu, olha. Tem comentários, mano. Não, ali foi cesárea, cara. Eu não tô explicando. Alguém tem que fazer um retcon desse negócio um dia, cara. Rapaz, eu não. Ó, não dê na mão do Dan Slott, que ele gosta de mostrar. Não dê na mão. Eu tô pensando no Garfienes. Não, tá bom. E o outro foi o Reed, que o Reed resolveu brincar de fazer cosplay de Doutor Destino, aí se vestiu com a armadura do Doutor Destino e foi pra Latveria tentar descobrir o que que o Doutor Destino tinha descoberto. Aí na cabeça dele era mais lógico que ele passasse lá pra, de Doutor Destino pra evitar qualquer armadilha que o Victor Von Noon tivesse colocado. Porque o Reed é idiota, ele pensa que ninguém só, as armadilhas são todas só... É reconhecimento visual, ninguém tá testando DNA nem nada, só pode. Até porque ele andava com o rosto dele, que ele virou praticamente um beato, toda a barba pra fazer, sei lá mais o que, parecia o Alan Moore mais velho. Essa barba pro crescer do Reed já é histórico, viu? Teve várias versões aí, acho que até o John Byrne já fez isso, quando ele se reclusa pra tentar desvendar alguma coisa, uma coisa que tá intrigando ele, ele não tem a chave, não tem a solução. Ele começa a deixar a barba crescer, começa a ficar meio bem mendigão. Minha teoria é que ele deixa a barba esticar. Eu acho que ele tinha que adotar o nome para Doutor Mendigo. Aí ele passa lá, sei lá, uns 10, 15 anos tentando descobrir o que aconteceu. Não consegue e, miraculosamente, quando os inumanos vão lá visitar ele, começa a descobrir tudo rapidamente. Não, mas os inumanos é que deram um toque pra ele. É, os inumanos que deram toda a letra, né? É, não foi porque rapidamente do nada. É que os inumanos chegaram e abriram o jogo e tal, né? É, o Reed tava achando que ele que causou ou foi responsável de alguma maneira quando ele usou uma tal máquina lá, que ele tentou curar a fome de alguma maneira e deu merda, certo? Pra variar, né? Foi mais ou menos naquela época que começou a pipocar poderes pra tudo quanto é lado. E ele falou assim, ponto, fui eu, né? Apertei a porra do botão e fudeu, né, tudo. Como o Dr. Destino disse que sabia de tudo, que sabia o que tinha acontecido e morreu do nada, assim, ele falou, pô, o Dr. Destino cantou essa bola que sabia. Então, eu vou lá pro castelo dele tentar desvendar o que é que até onde o Destino sabe das coisas. Só que ele não conseguiu achar nada. Não sabe se o Destino jogou verde ou não. Ele ficou lá tentando procurar. Quando os inumanos chegaram, velho, que aí os inumanos falaram a história do planeta, que tinha acontecido o negócio do Vibranium. E que ele viu que a menina começou a virar um casulo lá, começou a se modificar, só porque chegou na Terra e... Tem que lembrar que ele foi lá pegar o cérebro, aí ele foi começar a procurar, porque, peraí, eu tô no cancheio de mutantes, eu vou caçar inumanos usando o cérebro. E quando ele começou a procurar os inumanos, ele viu que todo mundo era inumano. Não foi nem preciso. Foi olhar o cérebro e tudo isso aí, cara. E essa parte aí do Vibranium e tudo mais, ele só foi somar 2 mais 2 depois que o Homem-Máquina chegou. Reed, tá aqui a solução, tudo pronto, na tua cabeça. Aí ele, somos germes. É, por aí. Ele pirou. Ah, enfim, ele tava piradaço já, né? É, tava pirado, cara. O problema é que eu acho que não é que ele não, o Dr. Destino não tivesse solução. É que ele tava tão focado que a culpa era dele, que ele tava tentando provar que o problema era aquele. Ele tava tão focado que o problema era A, que ele não fez o caminho B, C, D e E. É, isso era verdade. Ele tava focado em realmente provar a tese dele, que ele era o problema. Ele não tava muito preocupado mesmo em investigar as outras possibilidades, não. E só abriu o leque quando todo mundo falou, sua anta, acontece isso. Então, não foi minha culpa. Uma coisa curiosa também é o seguinte, na hora que vai usar o cérebro pra tentar localizar os inumanos, e ele descobre que todo mundo é inumano, né? Ele precisa fazer uma modificação, porque ele não é telepata. E aí ele diz, peraí, deixa eu me esticar aqui. Aí o Green fala assim, o que você tá fazendo, Reed? Aí ele começa tô me esticando. Tô esticando aonde, Reed? Você funcionou, não. Não, era no cérebro, porque apesar de ser uma coisa, tipo assim, ligada à mente, é uma mutação física no cérebro do Xavier que faz ele ser telepata. Então ele praticamente reordenou alguma massa encefálica ali, claro que isso é tudo gibi, né, ficção, que aí fez com que ele se tornasse um telepata, também como o Xavier. Não, ele não chegou a virar um mutante. Tipo, né? Ele, na verdade, não tá nos genes dele. Ele criou... Na verdade, eu não sei o que ele fez lá pra usar o céu, mas ele não virou um psíquico, não. Não, ele virou, só que não é um mutante. Ele virou um... Não, sim. Um psíquico. Só que ele não tinha poderes telepáticos, não. É, né, ele só usou pra localizar, né? Porque não tinha... É porque depois que ele desesticou, voltou ao normal. Agora a questão aí é que quem já chupinhou isso aí foi o Mark Miller no run do Ultimate Quarteto Fantástico, que ele fez, o Reed Richards do Ultimate, ele faz isso. Quando ele precisa ficar mais inteligente, ele estica o próprio cérebro mais e mais e mais. Até o Hickman extrapolou isso ao máximo, quando deixou ele com a cabeça de alien. Exatamente. Ou seja, no universo Marvel não existe enxaqueca, né? É isso, né? Entendi. Mas isso é que é o curioso mesmo, né? Porque o Hickman, de alguma maneira, aproveitou essa parte do Terra-X, que eu achei... Depois que eu li agora, ciente do que aconteceu no Universo Ultimate, eu fiquei, caramba, mais uma coisa que pegaram, né? Que coletaram lá do Terra-X. There is only change. Então, o Namor do futuro continua sendo aquela criatura bipolar que ora quer atacar todo mundo, ora quer salvar todo mundo, ora quer atacar todo mundo. E tanto que dentro da própria minissérie ele age assim, né? É, por vezes por ele tá meio... aqueles dias que eu sou vilão, aqueles dias que eu sou controlado, aqueles dias que eu vou salvar o dia. Como o Paulo tinha comentado aí, realmente ele acabou causando a morte do Tocha Humana, do Quarteto Fantástico. O Franklin Richards fez o corpo dele... ficar metade fogo, metade meio anfíbio, meio... Até tem algumas cenas que o John Poleon faz a metade que não tá pegando fogo, parece que tem um monte de escama. E eu não sei se foi intencional ou não, mas parece muito com um personagem bem Era de Prata, da DC, que era o homem animal, vegetal, mineral. Que era exatamente esse visual, só que não tinha fogo, era meio escamoso de um lado e tal. E ele praticamente foi um dos pivôs ali do grande vilão Caveira Vermelha, que controlava ele também, utilizava ele até para... O Caveira Vermelha utilizava daquele artifício de comprar o povo com comida, né, com alimentação. E a grande fonte de alimentação do futuro era peixe. Também, né? Eu seria feliz nesse futuro, não seria tão ruim, não. E dá a explicação dessa bipolaridade dele, que foi uma coisa até que o John Byrne deu uma pincelada na época que ele escreveu o Namor, que é aquele negócio. É, a bipolaridade dele vinha porque ele tinha que contrabalancear, porque ele era um ser anfíbio. Ele tinha que contrabalancear porque, devido à pressão da água, tinha hora que ele vivia na água, tinha hora que ele vivia fora da água. Então, às vezes ele ficava muito de um lado e muito do outro, e isso deixava a cabeça dele meio doida, assim, assim. Não tô legal hoje, vou destruir tudo essa porcaria. E é isso mesmo. Tanto que no, já pro final, né, da série, ele foi meio que uma arma útil ali pra tentar atacar, útil, assim, tentar ir contra até os Celestiais. Não teve muito efeito, que é um peixinho pequeno, era uma mera sardinha, perante aquele gigantão. Praticamente foi uma das coisas... Eu não sei, o Byrne acho que ele escreveu antes, né, sobre a questão da bipolaridade do Namor. Foi bem antes da série. Ah, certamente. É, se você olhar na recapitulação do Namor, conta até a parte que ele funda a Oracle, né, que é aquela, justamente aquela parte. Sim. Do Byrne, né? É, só que o Byrne, ele, na época que ele fez, ele fez de um jeito que ele não teve essa questão da explicação da descompressão. O que o Byrne fez dava a impressão que era uma tensão pré-menstrual do Namor ali. Ele ficava irritado, quebrava tudo. Aqui foi um pouco mais científico o negócio, que é um pouco mais... inclusive usaram a palavra certa, né? Que ele sentia uma certa demência nesse caso e começava a atacar as pessoas. É, a falta de oxigênio no cérebro, dependendo do... Sim. Caso, deixava o cara louco. É. Ou excesso, né? Ou excesso, né? Também. Ou seja, era um demente ao cubo ele, né? Eu acho que ele, primeiro, que ele foi um dos poucos que se levantou contra os Celestiais no final, porque tava todo mundo só parado assistindo, esperando a morte, e quando ele foi lá e se levantou, cara, o Namor, ele conseguiu, o cara tem um recalque de 65 milhões de anos, porque ele foi pra cima dos caras reclamando até, vocês mataram os dinossauros, tô lembrando disso. Cara, é muito rancor. Ele, né? Não, na verdade, o Namor tem que ser vingativo, é o mote do personagem dele. Vocês mataram o Devil de aquele dinossauro da lua, né? Imagina quando o Namor descobriu que o Ciclope tava matando dinossauro na Terra Selvagem. Pois é. There is only change. Outro personagem aí que talvez seja o mais obscuro de toda a Terra-X, mas que aparece também logo no começo, é o Demolidor. Eu até hoje tô tentando entender o que diabos é esse Demolidor. Assim, sem spoiler nenhum, não li os outros pedaços da trilogia X, né? Mas a gente não tem ideia da identidade desse cara. Porque ele assume o codinome de Demolidor, ele tem até os chifrinhos e tal, usa o vermelho. Ele tem um perfil de espírito de vingança, né? De motoqueiro fantasma. Ele anda de moto. Faz aqueles solstícios de pular de distâncias, sei lá, pra sobreviver e por aí vai. Tem um pentagrama na roupa dele, que dá um aspecto ainda mais demoníaco nessa parada. Só que ele não morre. E fica puto que não morre. E ainda mais, ele é completamente retardado mental, porque ele... Ah, matei. É o Deadpool. É, exatamente, só pode ser o Deadpool. Eu não sei ainda se é ou não, mas eu tô... vamos confirmar aí, mas as chances são boas. É, né? o perfil é completamente de Deadpool, porque ele tem umas piadas muito escrotas mesmo. Tem uma hora que é ele que é o primeiro que vai, digamos assim, auxiliar o Capitão América, né? Depois que o Capitão América entra em primeiro combate com a Caveira Vermelha e leva uma sova, e ainda perde o parceiro dele, né? Que o Asa Vermelha acaba plenamente controlada pelo Caveira Vermelha, por esse novo Caveira Vermelha, né? Aí ele fica, tipo, sozinho de novo. Aí chega o Demolidor, pô, vou te ajudar. Aí, não vale a pena, meu amigo, porque todos meus parceiros que já andaram comigo acabaram morrendo ou se ferrando. Aí, porra, tá perfeito pra mim, é justamente o que eu quero. Então é meio que um personagem meio que suicida. Um suicida que não pode morrer. Isso é brilhante, cara. Cara, ainda por cima... ele era o cara que tentava ficar com os X-Men e não conseguia. Ó, eu tô até puxando aqui um pouco, com medo de levar um spoiler desgraçado. Fui na Marvel Wikia e realmente o nome dele é desconhecido. Ninguém sabe até agora que diabo é esse cara. Identidade completamente secreta e não sei. Eu acho meio difícil o Alex Ross pegar um Deadpool, assim, um personagem meio que feito nos anos 90 pra ser o... Eu não acho não, hein, cara. Mas, tipo assim... Ele pegou a Mayday, porque não ia pegar o Deadpool. Eu só não acho que seja o Deadpool, porque o Deadpool ele começou a fazer sucesso por volta de 98 por aí, então não sei se já iam conseguir. Ele já tá desde 91. Ele tá desde 91 lutando contra o X-Force. Pois é, mas... E sem falar que esse personagem já é o amálgama do motoqueiro com o Demolidor. Aí você coloca o Deadpool com a roupa do Demolidor, com a moto do motoqueiro fantasma, é praticamente um mega amálgama dos personagens que não conseguiu colocar na história, né? É style puro, né? É o personagem mais surreal que tem, né? Inclusive a questão dele ter usar uma moto, tipo motoqueiro fantasma, é meio que uma homenagem a esses caras que fazem show de moto, de pular vários ônibus e tal. A maioria deles tem esse apelido de Daredevil, né? Exatamente. Fora. Na verdade ele pegou um outro contexto do nome Daredevil, né? Que seria tipo assim, o atrevido, o ousado e por aí vai. E pra ser um cara que se arrisca desses truques mágicos, desses truques de circo, né? Ele, assim, ele não lembra nada, né, o Matt Murdock, né? Ele lembra muito mais, realmente, um motoqueiro fantasma com o Deadpool, né? Principalmente a roupa dele lembra muito aquelas roupas do motoqueiro do início, né? Que tinha mais um traje circense, né, do que aquela coisa de motoqueiro, né? Outra coisa que pode, talvez, ele lembrar o Deadpool é porque ele tem uma memória meio que bagunçada, né? Ele não consegue lembrar muito da história de vida dele. Eu sei lá, pode ser apenas coincidência, mas tá muito puxado pra ser o Wilson, né? Meio mistureba. Até aquele pentagrama que ele carrega no peito, eu cheguei a lembrar até do Damon Helson também. E um outro detalhe é que esse Demolidor, né? Ele trabalhava num circo, né? Era uma das grandes atrações do circo. Nos Estados Unidos, vale ressaltar, né? Circo também tá muito ligado com aquelas feiras de horrores, né? De shows, né? De shows, personagens abismais, assim, coisas horríveis, assim. E ele tinha uma série de companheiros estranhos que ele meio que dispensou pra um outro lugar, enquanto ele ajudava o Capitão América a deter o Caveira Vermelha. Esses personagens são os futuros X-Men, né? Pra começo de conversa, a maior parte dos X-Men tinham morrido já. A maior parte do que aconteceu com eles acaba sendo mais contado nos apêndices. O Colosso se tornou chefe da Rússia, o Solaris do Japão, a Kitty Pryde morreu salvando o Colossus, Noturno foi morto por uma turba enfurecida, porque o Noturno, quando foi exposto pelas névoas lá, ele se tornou com aparência humana, Excalibur quase todo foi morto, também quem morreu, a Vampiro, o Gambit morreram se beijando, Xavier e uma Fênix foram mortos quando todos os psíquicos morreram, então os que sobraram estavam totalmente dispersos, não existiam mais X-Men, o Homem de Gelo perdeu o poder de retornar a forma humana, aí teve que se exilar no norte, criou um lugar só pra ele. O Anjo ficou pobre e virou um mendigo e ficou feliz porque pôde se tornar um super-herói de fato agora. E o Magneto criou a cidade de Sentinela, onde ele se ajoelha perante o Groucho, que depois o Matt Fraction chupinhou, fazendo com que ele ajoelhasse alguém tão ridículo quanto o Groucho, que é o Ciclope 66. Puta merda! Nossa! Nisso, o Scott Summers era um idoso já na dele, só que eles ainda tinha lá aquele espírito de querer ajudar as pessoas. Aí ele tava sempre ajudando quando lá o pessoal da Hydra tava lá tentando assimilar todo mundo, ele ficava sempre tentando ajudar as pessoas, só que a maioria das pessoas queriam mais fugir do que qualquer outra coisa. Ele tava, era aquele cara que tava querendo um objetivo pra vida dele. Nisso, aparece lá um holograma do Corsário junto com o Destruto e a Polaris, que também foi outra coisa que depois veio pra realidade em 66. O Destruto e a Polaris estarem com os piratas siderais, avisando que ia acontecer alguma coisa muito ruim na Terra e que eles só iriam até a Terra se fosse pra resgatar ele. Aí o cara disse, não, prefiro ficar aqui e lutar do que fugir que nem vocês. Nisso, ele foi emboscado por uns 5 ou 6 pessoas que ele não se conhecia. E derrotou eles em, sei lá, tipo, 3 quadros. O cara lá foram perguntar, não, quem são vocês? Não, nós somos seus novos X-Men. Aí, por que vocês me atacaram, então? Ah, porque a gente queria mostrar pra vocês que nós somos bem treinados. É, eu espanquei todos vocês. Simplesmente chegou lá e começou a treinar os caras. Não tinha mais a Mansão Xavier, não tinha mais nada. Não, vamos treinamento da raiz. Treinamento da época do Jack Kirby. Vamos pular pneu, vamos fazer treinamento no improvisado mesmo, por aí vai. E lá treinando os caras, arrumando tudo. Chegou uma das meninas lá, você não vai treinar não? Não, eu não vou. Você é o quê? Um mestre, um professor? Não, me chame de senhor S. Aí coloca lá o óculos e fica lá todo fodão. E aí pira chefe. Remember me? Sure. You're damn right. Consegue treinar os caras se tornam um X-Men. Eles eram só artistas circenses que estavam querendo só resolver aquele problema e resolveram lutar mesmo pra ajudar as pessoas, né? Não é mais por ideal, porque já, se todo mundo já tinha superpoderes, não tinha mais aquele negócio de coexistência pacífica. Então eles estavam lutando por ideal pra ajudar os outros. Isso que eu achei uma evolução muito mais interessante que foi do que a evolução que aconteceu com o Ciclope. Que, embora eu entenda o que aconteceu com ele no 66, eu só não concordo. E ele pegou lá esse time e foi liderar eles contra o pessoal do Caveira Vermelha. Só que ele mandou esperar porque o Capitão América faz uma idiotice. E não, vamos esperar aqui que a gente vai ser o time de reserva quando esse idiota for atacar um telepata que controla a mente de todo mundo de frente. Então ele vai com o segundo time lá pra conseguir resolver o problema. Ele ajuda a resolver a situação do problema do Caveira Vermelho, que a gente vai ter que contar, a gente vai acabar contando com mais detalhes mais na frente. E depois disso, tem um paralelo que acontece às vezes, é o que aconteceu entre com ele e o que aconteceu com o Wolverine. Porque enquanto ele é o cara que ainda continua nativo, ajudando os outros, resolvendo o problema, treinando a próxima geração pra poder eles poderem ter pelo menos agir com responsabilidade com seus poderes, o Wolverine tá lá tomando cerveja com 200 quilos só na barriga, xingando a versão baranga da Jean Grey, e os dois se odiando, e ele lá com a camisa, eu casei com um idiota, e apontando assim pra ela, e fumando charuto, e querendo mais cara, aí o Alex Rosa, não sei o que passou na cabeça dele, mas cara, ele exacerbou o ódio dele que ele tem contra o Wolverine. É, destruiu o Wolverine, cara. Na verdade, acho que aquilo é mais ou menos um aviso pra o que aconteceria se Jean Grey e Wolverine terminassem juntos. É, aconteceria exatamente aquilo. Dele, né? Porque se você pegar o que o Morrison fez, uma das poucas coisas que o Morrison fez que presta, é justamente mostrar o potencial de trocar os casais, né? Botar Jean Grey com o Wolverine e o Ciclope com a Emma, né? Peraí. Tu vem falar mal do Morrison e tá com medo dos haters do Ciclope? Sério? Agora eu não tô nem falando mal, falei que era uma das poucas coisas boas que ele fez. Mas... Já começou falando mal, né? Uma das poucas coisas. É porque esse negócio aí, você realmente pensa que é a Jean Grey durante um bom tempo. Só que aí tem um momento em que você começa a suspeitar que tá alguma coisa errada, porque aparece a Fênix no mundo dos mortos. E o próprio Doutor Estranho comenta, não, a Fênix tá ciente que ela tá morta, e a Fênix trata o Xavier como professor. Pode ser que seja a Fênix, aquela Fênix do John Byrne, que pensou que era Jean Grey, por aí vai. Pode ser que não. Mas quando chega lá na batalha final, a suposta Jean Grey aponta pra TV e diz, tá vendo, o Ciclope tá lá lutando, porque tu não vai lá também, seu covardão? Aí o Wolverine manda ela catar, ela vai embora e diz, e quer saber de uma coisa? Eu não sou a Jean, eu sou a Madeline, sou um imbecil. Enganou ele durante 10 anos. O Alex Ross tava assustado. Alex Ross tava destilando a vingança. There is only change. Então vamos lá, Thor e Loki, né? De maneira geral, né? A minissérie, ela traz com essa questão de mostrar até mesmo, de certa forma, um pouco da gênese do universo Marvel, essa questão das expedições. Tem um trecho, um pequeno trecho, que ela aborda a questão dos Asgardianos. Que a grande sacada é isso, os Asgardianos não são deuses, eles são alienígenas que acabaram assimilando a cultura nórdica, porque quando eles apareceram aqui, era esse momento que a Terra estava, né? Que essa era a época temporal. Então, justamente por isso, eles acabaram assimilando e que tudo que eles criaram, né? Toda, isso tudo é uma criação, né? Na verdade, vamos dizer assim, um reflexo das crenças daquele povo que eles que passaram a adorá-los, né? Essa história dos Asgardianos serem alienígenas tinha sido abordado um pouco antes, né? Aquele arco, né? Do que o Mark Deodato desenhou com Warren Ellis, né? E aqui a gente tem assim, o Thor, que vamos dizer assim, é um dos membros da Trindade dos Vingadores, não é mais o Thor, né? Ele passou por aquela cirurgia, né, da Roberta Close, né, e virou a Thor, né? Aliás, é curiosidade, quem acompanha o universo meio pelas revistas dos Estados Unidos sabe que agora não é mais o Thor, e sim a Thor, né? Ainda tem, né, o panteão, né, dos deuses, né? E a gente, assim, também tem aqui o Loki, que tá numa versão extremamente animalesca. Tem uns galhos saindo pela cabeça dele, né? E o Loki é um dos personagens também muito importantes para a condução da trama, né? Que a trama se passa em três níveis, né? Podemos dizer assim. Um é a história dos Celestiais, que envolve Vigia, o Alan Steck, os Inumanos, o Reed Richards. Outra é o Caveira Vermelha, que envolve o Capitão América, os X-Men, o Peter Parker. E a gente tem uma terceira parte, que depois vai ser mais explorada mais pra frente, que é o Além, né? Que são onde estão os personagens, que vamos dizer assim, que estão mortos, que estão em outro plano. Então a gente tem a Susan, o Destino, né? Que eles acham que eles estão vivos, inclusive, né? Eles acham que estão vivos, estão brigando como se eles estivessem vivos e tal. E o Loki tem uma participação muito grande nessa etapa, por quê? Porque ele e, mais pra frente a gente vai falar, né, a Feiticeira Suprema, né, a Cleia, eles têm um plano, né, pra impedir, né, vamos dizer assim, que o Hulk, que no caso o Banner, se comunique com o Doutor Estranho, que também está morto, né? E assim, no decorrer da trama, né, o Loki é um dos que, depois assim, é um dos que ficou mais piradaço, quando ele descobre que na verdade ele não passa de uma representação, né, dos anseios, né, das crenças humanas, né, e aí ele fica ainda mais piradaço porque essa é a trapaça suprema, né, ele foi completamente ludibriado ao longo de todos os anos, e tanto é que ele fica pirado, ele começa até a falar pros outros asgardianos, né, que vocês são tudo uma mentira, que tudo isso que a gente tá vivendo é uma mentira, que não sei, que é tudo uma trama dos celestiais, né. O lance todo aí da parte dos deuses asgardianos é que, digamos assim, somente o deus da mentira, que era o Loki, poderia descobrir a grande mentira maior. E aquela coisa, né? Que aquela velha história de que os deuses são do jeito que as pessoas imaginam como rezam pra ele. E aí ele fica meio putaço, como o Felga falou aí. Ele fala assim, pô, tá, já que a gente tem ciência, que a gente é apenas uma manipulação, a gente não precisa seguir. A gente pode quebrar isso. Então a gente pode deixar de falar embromado, como a gente fala. Pode deixar de tomar essas formas, porque a gente só tá tomando essas formas que as outras pessoas imaginam a gente assim. E eu não preciso ser o filho da puta. E aí, somente no final, quando ele percebe isso, né? E com todo o plot que se arma, é que ele começa a motivar não os Asgardianos vivos, assim, entre aspas, a lutar contra, mas na verdade todo o reino de Hel, né? A ser mais um exército contra os Celestiais. Agora, se tu acha que o Loki pirou por causa disso, o executor foi pior ainda. Eu só lembro do quadro dele lá. Quer dizer que eu estou morto? Por que queriam que eu tivesse morto? Quer dizer que eu sou feio? Por que queriam que eu fosse feio? Que eu não pegasse ninguém? Por que não queriam que eu pegasse ninguém? Tudo que eu faço é porque queriam que eu não fizesse. Já tava falando frase que não é dele. Não, é sério, ele fala isso mesmo. Cara, ele pirou malucamente lá, cavalgando um Pegasus com duas metralhadoras na mão, cara. Tava muito engraçado. Não, o detalhe foi o seguinte, né? Quando eles chegaram perto dos Celestiais, sei lá o que aconteceu, acho que assim, o poder da crença desapareceu, e aí começaram a cair do nada e o Loki pirando. Não, seus filhos amantes, não podem dar ouvido a esses caras. Vamos lá! Ligado com essa história, né, do Thor e do Loki, né, essa parte meio mística, né, A gente tem o Hulk, é mais uma mudança, né? Porque aqui a gente tem o Hulk, né? Que é tá mais pra um troll, né? Pra um orc, alguma coisa desse tipo, parece, né? É um gorila, né? É um gorila, né? Mas a gente tem o Banner separado, como se fosse uma criança, né? O Hulk seria uma extensão do Banner, né? O Banner tá nessa de tentar entrar em contato com o Doutor Estranho pra entregar, né, uma mensagem pra ele, né? Justamente. Na verdade, nem mensagem, né? Ele tá tendo sonhos esquisitos com o Capitão Marvel. Capitão Marvel. Muita gente vai perguntar assim, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Qual é a ligação do Capitão Marvel com o Hulk, né? É uma única coisa. Rick Jones. Rick Jones foi, digamos assim, a criação do Hulk. E Rick Jones é o principal alter ego, ou principal contraparte do Marvel. Eu não sei se isso pode ou vai ser desenvolvido depois, mais pra frente, nas outras edições, mas é uma coisa que fica bem clara com a relação dos dois. É tanto que assim, o mote principal da história daí é que o Hulk mesmo, ou seja, não o Banner, é que tenta encontrar no mundo dos mortos, quando ele pede essa ajuda pra localizar o Marvel. Não é porque ele realmente não corria o risco de ficar preso, porque ele não tem uma alma pra ficar presa lá. A alma dele ficaria fora. Mas a outra é porque ele tem realmente a ligação com, digamos assim, com a outra contraparte, que seria o Marvel, né? There is only change. Entremeado desse lance místico, a Clea e o Doutor Estranho. Clea, a gente já comentou aqui que ela toma o lugar do como feiticeira suprema, né? Ninguém tem direito como acontece. Sabe apenas que o corpo físico do Doutor Estranho tá ainda neste plano, mas não morre. Ele apenas fica meio que catatônico, levitando no ar. E supõe que ele realmente esteja lá, sei lá, no limbo, ou aquele lugar dos mortos lá, mas ela meio que aceita ajudar o Banner, mas meio que receosa de que seja exposta a verdadeiras intenções dela junto com o Loki, né? Então ela aceita levar o Banner, de abrir aquele portal pro mundo dos mortos, que o Hulk vá pra lá, só que o Hulk acaba entrando em contato, antes de saber sobre o Marvel, ele entra em contato realmente com a forma astral do Doutor Estranho. E aí sim, ele meio que mostra que a Clea estava traindo tudo junto com o Loki, que havia uma outra trama, e por aí vai. A única coisa que se sabe é o seguinte, é que Marvel meio que toma ares messiânicos nessa história, e ele, digamos assim, seria o... estaria pra voltar. Mas não explica direito ainda como ou qual é a motivação da volta do Marvel, né? É, mais pra frente, né, no final já da história, porque assim, parece que o Marvel, que ele só pode se comunicar com as pessoas por meio de sonhos, né? Dá até um caráter ainda mais místico, messiânico. E no final, o Marvel, ele se comunica, né, com o Reed, né, que ele dá uma cochilada, né, lá, o Reed não dorme, né, o Reed dá uma cochilada lá e aí tem mais um diálogo, né. O Marvel vai ser um personagem muito importante no próximo volume, ele vai ser um dos personagens-chave do próximo volume. É curioso como tudo se resume ao Marvel, né, a história da Marvel, assim, ele seria o cerne, alguma coisa desse tipo. Ainda bem que, pelo menos na Marvel, ele continua morto e dando um bom exemplo de quem deve continuar morto, diferente do equivalente dele na DC, que é o maldito do Barry Allen, que agora até seriado tem. Eu fico rezando pra aquela merda se cancele e façam do Wally West. Ah, meu Deus. There is only change. Então, temos também a parte diplomática. O Pantera Negra lá de Wakanda. O Pantera Negra se tornou praticamente um humanoide parecido com uma pantera, misturado com uma pantera humanoide, assim como o povo dele. Aí tem uma dupla interpretação, né? Ou o povo dele virou um monte de bichos humanoides, ou os bichos também viraram pessoas. Pelo que eu entendi, os bichos que aí eles passaram, que o Pantera também pirou, né? Pirou. Eu acho que são bichos que viraram gente. Seriam os espíritos da floresta, né? E o Pantera segue os caras cegamente. Então, ou seja, se os caras falarem, ó, Pantera, dá umas porradas na tempestade, ele vai dar. Certo? Não, ela não é bicho, né? Aquele homem girafa lá, caceta. Imagina, e o coitado do homem tartaruga? Aquilo ali deu dó, cara. Falei, pô, que cara se não, eu fiquei meio chocado com essa. E o Pantera ficou meio assim, né? Tipo assim, peraí, como é que é? Você vai reverter o processo que transformou esses animais em gente? Vai reverter essa porra, não. O Wakanda também tem a questão de ser a fonte lá do Vibranium, né? Que eles são meio que os protetores dessa fonte e tal. E o interessante é que com Pantera Negra, que inclusive está casado com a Tempestade ali, tá? Tem um plano do Capitão América que meio que deu errado o negócio ali, porque o Capitão América deixou com o Pantera Negra nada mais nada menos do que o Cubo Cósmico. Só que quando ele deixou o Cubo com o Pantera Negra, ele, na época, ele falou assim, ó, vou deixar com você esse negócio aqui, nem quando eu vier pedir você fala não. Ué, o Capitão América precisou do negócio agora, foi lá pedir, o Pantera Negra foi o quê? Falou, não, não vou então, te dar. Então o plano deu certo. Então, é, o plano deu certo naquela, deu certo naquela, porque ele não pensou o plano completo, ele falou assim, pô, mas eu não pensei num contraplano pra mim quando eu precisar de verdade, né? Eu lembrei naquele paralelo que tem do Superman dar um pedaço de kryptonita pro Batman, entendeu? Pra quando ele despirocar, você fala assim, ó, você tem isso daqui. Só que o Capitão América esqueceu, falou assim, caramba, eu falei, mas e aí, como é que eu faço pra não conseguir? E não conseguiu, realmente, com o cubo cósmico ele conseguiria resolver bastante coisa dos problemas que estavam acontecendo, e ficou por isso mesmo, né? O Pantera foi o único dos líderes mundiais ali que bateu o pé, falou assim, eu não vou participar, não vai mudar o meu povo, deixa o meu povo do jeito que tá muito bom assim, o povo bicho, e não vou dar o cubo cósmico e acabou, soma daqui. E na verdade eu não entendi porque que o Capitão América não foi lá primeiro. Oi amigão, tudo pois bem? É. Beleza, eu quero o cubo cósmico, tá bom? Não, então beleza, então vamos continuar. É que ele na verdade era o último recurso dele, né? Se ele fosse pedir logo toda vez, já tá merda, era estranho. O Capitão América passou a edição inteira pensando, falou assim, mas eu falei pra ele não entregar, e agora? O que eu faço, cara, pra entregar? Como ele não soube, ele foi lá e recebeu não. Falei, tá, então, tchau. Só queria confirmar, né? Já que ele realmente não recebeu o cubo cósmico. Me chama a atenção também aí, é o conselheiro de Wakanda que era o Fera. Ele é o Fera branco. E poxa, mais tarde o Grant Morrison usou uma versão meio maligna dele, naquele Eco da Manhã, uma coisa assim. Eco da Manhã. Ele tá mais bonzinho aí, né? Mas tudo aí já foi reaproveitado, porque esse Pantera, o visual meio Pantera, meio humano, tava no Marvel Mangaverso. O casamento dele com a Aurora também já aconteceu no meu meia. Fera fica mutando o tempo todo, agora toda semana ele quer uma transformação diferente pra ele. Coitado, o Fera é um preconceito, né? Porque ele é o Fera, não é exatamente um bicho, mas ele parece um bicho, então vai pra Wakanda. É, tá bem o Wakanda, né? É, se parar pra pensar, né? É, tava bem ali. Cara, ele escapou de boa, não tá nem gosto nem mendigo. Já. Melhor nem tá casado com uma baranga, né? E, assim, falando de líderes mundiais também, temos atrás do que seria a Cortina Vermelha, né? Seria a Rússia, seria quem é o grande. Digamos assim, até chamar ele de monarca ali seria o Colosso, né? Quem diria? Do lado dele ali, meio calada, tal, não fez muita coisa, mas algo que parece e lembra ser uma viúva negra, uma mulher de colante preto, só que com mais um par de braços, tipo, vamos ser uma aracnídea mesmo, né? E uma coisa, o Colossus, a comitiva dele, é sempre atacada pelos LMV, né? Que do Nick Fury, NBA, que atacam sempre ele, falando tipo aquele Nick Fury da Guerra Fria, é, seu comuna desgraçado, não sei o que, por quê? Os MVA deu pau, deu bug e pararam com a programação lá na Guerra Fria. Então, assim, pô, é da Rússia, vamos atacar, não importa que acabou a Guerra Fria. E, coitado, o Colosso toda hora tem que, de saco cheio ali, destruir um MVA, outro, dois, três, quatro. É só as moscas dele, né? Ele tem uma comitiva de Guardiões Vermelhos, né? De Guardiões Vermelhos. Você vê ali um, como é que chama? O Dínamo Escarlate gigante lá atrás. É, teve de trono um dele, né? É, enorme lá atrás. Os Guardiões também lá atrás, o comitivo. Então, esses personagens que remetem à Rússia, praticamente tudo faz parte da comitiva dele ali. Agora, foi foda nele aí, foi na da batalha, quando ele encontrou o Namor, e o Namor tava lá maluquinho porque tava sem água, aí ele... Eu respeito você, você é um monarca que nem eu. Se é pra você morrer, você vai morrer na água. Aí joga ele lá no rio. Pois é. É, tem até um. O Colosso tá com ar nobre, assim, que é raro. Volta pro mar, amor. É, Vai pra água, peixinho. Vai pra água que lá você é melhor. Oi. Só pra acrescentar um detalhe que é importante, a Rússia passou a ser, nesse caso, um dos principais fornecedores de alimentos mundiais, né? Sim. E aí que a gente remete também à origem, né, do... Até acho que tem até uma citação que a Rússia virou uma grande fazenda. Remete à origem do personagem, né, que ele era... filho de agricultores, né? É uma inversão de situação, né? Porque a Rússia virou o celeiro do mundo. Eu queria saber como eles conseguiram arar toda a Sibéria. Eu tava lugar pensando super nisso, quente. Cara. Criaram as coisas no quê? Então o Canadá tá ótimo. O Canadá tem tundra, é mais perto do que a Rússia, né? Meu amigo, na hora que o bicho pega, cara, você faz alguma coisa. Tipo assim, na hora que o bicho pega, você come até neve, né? Que tá ótimo. Na hora da fome... Não, o que eu achei legal foi justamente isso aí que o Felga falou. Eles fizeram meio que uma mini, não foi totalmente completo, porque você não sabe a situação, por exemplo, da China, sim, ou do Brasil, ou de outros grandes players, mas tipo uma mini em relações internacionais. Porque enquanto a Rússia está fazendo o celeiro dos vegetais do mundo, e o acordo que ela tem comercial principal era com a Inglaterra, que é quem exporta todo o excedente alimentício para o resto do mundo, usando a marinha deles. E os países que querem se manter independentes com os Estados Unidos são os que estão tacando os mares com peixes direto. Só comendo peixe. E é por isso que atraíram a inimizade do Namor naquela hora. Por falar na Inglaterra, menos surpreendente, quem é o governante da Britânia é o Capitão Britânia. Que inclusive ele guarda com ele ali um grande mote pro final, que seria um cavalo, o que ele chama de cavaleiro negro, né? Tem um visual e tal. Só é um cavaleiro negro mudo. Não pode falar, ele não deixa o cara chegar muito perto dele e tal, porque vai ser um trunfo mais pro final. Fora de quadrinho, na parte de texto tem uma parte interessante que é mostrado só num quadrinho, acho que no final, na batalha final, que no Japão o monarca ali seria o Solaris. E ele tem... Ele aparece no meio dessa galera também. Ele aparece no meio da batalhando ali, mas ele não parece muito ativo como os outros governantes. Uhum. Ele aparece mais nessa imagem. E como, assim, né, japonês tem que ter um robô gigante. Como o capanga dele é robô gigante, ele tem um robô com o visual do Samurai de Prata. Né? Não, mas eu acho que é o Samurai de Prata, né? É o Samurai de Prata, mas não, eu acho que é mais de um. Eu acho que é parecido com aquele Red Ronin, não? É uma mistura ali, tem mais o visual do Samurai de Prata. Por ser gigante, dá a impressão que é o Red Ronin. Né? O Red Ronin, na verdade, virou parte da gigantesca armadura do Homem de Ferro, né? É. Essa é a parte política. É, né? Aparece brevemente assim umas coisas esquisitas nessa parte dos governantes. É. Tipo, que porra é esse dente de sábio que tá acompanhando o Capitão América? É o Kazaa e a Shanna. Kazaa e a Shanna. É. O Kazar é, inclusive, acho que é o soberano lá da Terra Selvagem. É, ele virou o Tigre de Sabre. Ele virou o Zabu? Ele virou o Zabu, né? Virou o Zabu. Filho do Zabu mesmo ali, foi criado pelo Zabu, então pronto. Resolvido. Será que ele deixou a... Não, vou ficar quieto. Então, enfim. Depois dos filhos do Coisa, cara, agora vale tudo. É. There is only change. Agora acho que chegou a hora de a gente passar pro lado negro da história, né? Vamos falar dos vilões. Cara, o presidente Osborne, na verdade, não foi mostrado como ele se tornou o presidente, mas o governo dele também não está sendo feito em Washington, ele é feito em Nova York. Ele atua meio como o presidente, meio como um rei do crime local, porque você não vê muito o poder dele, a influência se passando por todo o país. Sim, e até principalmente porque a Hydra tá lá em Nova York, em toda esquina, tentando assimilar todo mundo. E o máximo que eles conseguem fazer, que ele conseguia fazer, era tipo mandar evacuar alguns quarteirões pro que o Stark e os Vingadores de Ferro pudessem fazer o que ele chamava de expurgos, que era sair matando todo mundo que tava com a Hydra, tava sendo parasitado pela Hydra, já tinha sido assimilado. Aí, quando o Caveira Vermelha ele chega e simplesmente vai lá no prédio onde o Osmond tá, ele tem os seus capangas que são os executores, que são os mesmos executores da época do Rei do Crime, só que alguns estão mutados, por exemplo, o Touro se tornou praticamente um minotauro com chifre gigante. Quando o cara lá vai ser atacado para ser morto, ele relembra o grande amor da vida dele, que depois é explicado pelo Straczynski, que é a Gwen Stacy. Ele é morto pela Gwen Stacy, dizendo lá, por que você me matou? Por que você fez isso, aquilo, outro? Parker ia ser feliz e você não foi, e é empurrado. Só que quem empurrou ele, na verdade, foi o Caveira Vermelha. E quando o cara tá morrendo, ele se enrosca na bandeira dos Estados Unidos e dá um snap. Aí o Caveira Vermelha fica falando, snap? Eu não queria o snap. Tinha um snap, traga um corpo de volta que eu vou jogar de novo. O snap é referência à quebra do pescoço. Exatamente, muito bom isso daí. É referência, muito, muito foi bem. Mas deixa eu te corrigir, apesar do Caveira Vermelha ser, digamos assim, um fluenciador de mente, quem dói da cabeça do Osborn é um outro vilão, que é o Homem-Aranhas, que tipo joga uma teia psionica nele, que faz ele ter, sei lá, pesadelos assombrosos. E aí a pessoa que ele lembra seria a Gwen Stacy. Se ele já tava na cabeça do Ross e ele foi um caso de abuso da menina, não sei. Mas ele tá traumatizado por ter matado ela, tá. O que é estranho, né? Sei não. Não, o que é estranho, principalmente porque em 14 edições, alguma delas tem 60 páginas, teve um momento sequer em que o Peter sequer lembrou quem é Gwen Stacy. Ele só falava da Mary Jane, da tia May, do tio Ben, da May Parker, mas Gwen Stacy sabe. Mas aí o Norman, antes de morrer, Gwen Stacy, você. Eu acho que ele ficou assustado porque ele ia ter que pagar a pensão. Então, esse Homem-Aranha, Homem das Aranhas, ou Hal Seixas, como vocês quiserem. É engraçado assim, é um cara que tem uma aparência. Ele assim, teve uma aparência como se fosse a máscara do Homem-Aranha fosse moldada na carne da pessoa, né? Com aquela aparência meio reptiliana, com o formato da máscara do Homem-Aranha. Ele tinha um poder de lançar uma espécie de teia psíquica nas pessoas, que as pessoas reviviam seus pesadelos. O que eu achei engraçado nesse Homem das Aranhas aí é que ele sempre andava com capuz ali sujo, né, parecendo um mendigo por cima, tampando, e quase no final da história tiram aquele capuz, todo mundo tá vendo a cara dele. Tira o capuz, ele, não olhem pra mim. Caramba, todo mundo tá vendo a cara dele, como assim não olha pra mim? Ele já é feio de qualquer jeito. Esse Homem-Aranhas aí, eu não sei como é, se é Homem das Aranhas, enfim, ele é um dos caras que o Alex Ross criou. Sim, é. O Netbook primeiro. E a ideia dele, quando o Ross criou, é como se fosse um cara que desse fobias. Então ele sempre, tipo, nas mangas dele saíam aranhas, serpentes, escorpiões, essas coisas, que eram fobias naturais que as pessoas tinham, né? De insetos e por aí vai. E aí acho que ele aproveitou a minissérie e extrapolou um pouco isso, que ficou legal, lógico. Sim, ficou legal. E, inclusive, assim, é um dos personagens que tem o conceito do Homem-Aranha, mas não é uma versão futura de nenhum personagem. É um vilão exclusivo pra série mesmo, né? E um dos braços direitos ali do Caveira Vermelha, do novo Caveira Vermelha. Assim como outro personagem exclusivo também que tem, que é a Madame de Ferro, né? No original, Iron Maiden, que praticamente era uma cientista, engenheira tal, que trabalhava lá na ideia do Reed, de acabar com a fome e tal. Ela caiu numa espécie de tina de ácido lá, que se eu não me engano era algo voltado ao vibrânio até, tinha a ver com vibrânio. E esse elemento praticamente grudou no corpo dela, virou uma carapaça, né? Ela não virou uma armadura, ela praticamente transformou ela, ficou parecendo um T-1000 do Exterminador do Futuro. Ela, poderes também parecidos, né? É bem parecido e tal. E é engraçado assim, quando ela cai nessa tina, tem uma referência muito, mas muito safada, que inclusive fala no texto, que de um certo personagem do Coringa do Tim Burton, que começou do mesmo jeito, né? Caiu numa tina e virou Coringa. Então o Caveira Vermelha cita isso também. Se eu não me engano, essa queda dela foi que resultou de uma das merdas do experimento do Reed, né? Acho que é comentado isso no meio da história. Sim. É mais uma das coisas que ele se culpava, e não foi culpa dele, foi um acidente. E aí, outra coisa bem doida é que o nome que é dado a ela, apesar de poder ter tudo a ver, né? É simplesmente porque o moleque, que é o novo Caveira Vermelha, diz, eu sou fã do Iron Maiden, então seu nome é Iron Maiden, pronto, acabou. E eles vão muito mais além, porque o Capitão América depois ataca eles, fala assim, pô, ele é contra esse nome Iron Maiden, porque a Donzela de Ferro era o nome de um instrumento de tortura da Idade Média. Acontece que a banda Iron Maiden, foi, o nome foi justamente por isso, né? Só fazendo um adendo, essa personagem me lembrou uma outra, que é a engenheira do Authority. Também. Assim, não tem os poderes similares, né? Mas, uhum, mas o próprio visual, o próprio jeitão lembra bastante a engenheira. É uma mistura dela com o T-1000, né? Exatamente. Que poderia fazer várias armas só. Outros seguidores menores do Caveira Vermelha aqui citado, mas eu realmente não conhecia antes. É, um é esse tal de Texas Rangers, que, sim, parece que o Capitão América conhece. Conheço também. E esse o outro é o Homem Natural, uma coisa esquisita assim, que é um Deus homem... da Mata, não é? É, da Mata, um diabo desse assim. É, o Texas aí, ele é um personagem, eu não sei, eu acho que deve ter, aqui no Brasil mesmo, que foi publicado pouco, apareceu pouco, foi de uma época, quando o Jack Kirby foi pra DC, ele voltou pra Marvel pra fazer o Capitão América. Ele desenhava e escrevia o Capitão América. Então ele criou todo um elenco de personagens ali pro Capitão América quase ser a parte do universo Marvel, entendeu? Era um negócio do Jack Kirby mesmo. E um desses personagens é esse Texas aí, que ele criou. Era um cara estereotipado, aquele cara do Texas, com um chapéu, tipo cowboy, bigodão, né? A ideia na época, apesar que nessa época o Kirby escrevia o sidekick do Capitão América era o Falcão, é que esse Texas aí seria quase como parceiro do Capitão América também, meio que representando assim o interior dos Estados Unidos, né? Foi usado pouco também, o Jack Kirby acho que usou umas três histórias só ele, depois ele caiu no limbo. Se eu não me engano, só foi aparecer aí. Deve ter aparecido alguma história bem obscura e tal, mas aqui nessa minissérie ele teve uma participação, digamos, mais importante do que na época que ele foi criado. É, esse Deus da Mata, ele... Eu preciso verificar, mas ele foi criado na década de 70, eu acho. Era um personagem bem obscuro também. É tipo um mutante, um experimento biológico ali, que o cara virou quase uma lenda, né? Virou um curupira dos Estados Unidos. Ele lembra, sabe o que? Comparando com a DC, com aquele Fera Buana. É algo do tipo. Ele parece com um sátiro. É personagem da década de 70 pra proteger a ecologia. Basicamente era isso. Então já viu. Ele é um Ravage que não era de 2099. Era ele que protegia a erva que os caras fumavam na época pra escrever as histórias dele mesmo. Era algo mesmo assim. Vilões que tiveram participações menores, por exemplo, Homem-Areia teve uma participação, inclusive, só no texto, falando que ele praticamente estava em formato de areia e se despedaçando. Cada vez que ele andava, deixava um pedacinho pra trás, né? Tá ficando velho já. Quem mais de outros personagens viu? O Mago aparece rapidinho só pra morrer. Lá junto com o Osborn, entre os executores, a gente também tem o Abutre, já com formato de Abutre mesmo. Né, até com bico e tal, aparece muito pouco, fica calado o tempo todo ali, mas fica no formato de abutre. E assim, são mais referências assim de aparições pequenas de personagens quanto aos vilões. Mas a Violania estava em peso agindo no submundo, né? Junto com a Caveira Vermelha. Então, um grande vilão, né, dessa trama toda, inclusive vamos dizer assim, um dos focos, né, é o Caveira Vermelha, né? Só que não é o Caveira Vermelha que a gente conhece, né? O Caveira Vermelha anterior já tinha sido morto, né, pelo Steve Rogers, né? Em algum tempo aí por isso o Steve Rogers passou a andar que nem um mendigo, né? E aí, então, o que que acontece? Esse garoto, né, no caso, passou a receber grandes poderes psiônicos, né? E tanto é que ele era um psiônico tão forte, mas tão forte, que quando ele nasceu, quando ele recebeu os poderes, mataram-se todos os psiônicos que tinham na Terra. Né? Então todo mundo que tinha poderes psíquicos acabou morto por causa disso. Ele, além de dominar, controlar todo esse grupo, né, de supervisores, ele também acaba controlando alguns heróis, né? O Namor, o Asa Vermelha lá, que é o parceiro do Capitão América, o Texas Ranger. Mesmo na hora do grande quebra-pau, ele acaba controlando alguns, né, lá que estavam lá junto com o Capitão América e tal. É, ele até controla a Venom, né, que é a May Parker, pra virar tipo a namoradinha dele, né? Forçada. Exatamente. Assim, né? Ele adota um símbolo que lembra muito mais a caveira do Justiceiro, né? Só que vermelha, né? É, só que vermelha. Mas eu já tava prevendo Thunderbolts do Daniel Way. Eita, mentira. Ah, não. Eita. Na verdade, ele me pareceu um amálgama de três personagens. Kevin McAllister do Esqueceram de Mim, a versão adolescente, o Justiceiro e o Caveira Vermelha, cara. Porque pegou o nome de um o uniforme do Otto e a atitude caótica e sem sentido e o visual do cara. Porque, sério, olhar pro cara é o Macaulay Culkin. É pior que é mesmo. Pior que você, agora ele falando, dá uma... Lembra bastante mesmo o Macaulay Culkin. Pra mim não chega tanto, não. Tem um filme do Macaulay Culkin que ele faz o papel de uma criança extremamente sádica, que é aquele anjo mal. Aí se você vê aquele filme, você vai entender porque a referência é o Macaulay Culkin. Cara, esqueceram de mim, cara. O cara já é sádico, não esqueceram de mim. Não precisa desse anjo mal. Outra coisa que é bacana no visual do personagem é que o trono dele, né? É um, é um pedaço do corpo morto do Modok. Do Modok, cara. Coitado do Modok. Rapaz, sinistro, né? Uma câmera meio maluca. E o cara, assim, e aparentemente, ele tá ali simplesmente pra semear o caos. Ele não tem preocupação com, vamos dizer assim, dominar o mundo. Não, o cara quer saber de matança pura. Não quer saber de mais nada, sabe? É isso aí que eu achei escrito no personagem, porque tá aí pra semear o caos, e segundo o Vigia, ele era a última parte do plano dos Celestiais, porque ele seria o cara que iria unificar os humanos mutados pra poderem continuar a ser os anticorpos de defesa da Terra. O que não faz sentido, porque com esse cara no poder, a planeta... Então, mas acerta a lógica, porque é o seguinte, Caveira Vermelha ia eliminando todo mundo, certo? Ou então, ou ele ia dominando. Ou uma hora ele ia matar todo mundo que ia fazer oposição, ou todo mundo ia pensar igual ele. Nesse momento, ele passaria a ser, vamos dizer assim, a entidade coletiva que ia mandar. Mas até lá, meu, o bicho ia pegar, né? Ele tava fazendo as coisas sem ele nem perceber que ele era um agente de algo maior, sabe? Pra a perspectiva dele, ele era um moleque mimado e acabou. Exatamente. Quem tava com ele? Obedecia a ele, quem não tava, morria. Pro plano maior da história, era praticamente colocar os supers no cabresto, né? Ou seja, quem tava dentro da consciência coletiva, que seria ele, ok, quem não tava, tava morto. Não, mas e também tem a questão dele ser um estereótipo de parte da molecada que só quer azarar, mas tem a cabeça vazia, não sabe nada, né? Tanto que tem uma hora que o capitão compara ele com Hitler, ele fala, quem? Essa parte foi pesada, viu? Não, porque você não sabe nem o que ele representa, não, né? Não sabe nem o que ele representa, quanto mais que ele quer. Não, mas o problema também que eu só vejo nessa história toda é porque foi a maior estratégia idiota que eu já vi pro Capitão América. Porque o cara, ele é o maior telepata que já teve, todos os telepatas morreram quando ele nasceu e por aí vai, certo? Aí ele junta um exército do planeta inteiro e ataca o cara de frente. No ataque frontal com todo mundo, sem nenhum tipo de defesa psíquica, aí depois fica todo mimimi, ai, eu vim salvar meu país e entreguei o mundo pra ele. Ele, na primeira coisa, ele tava tão mal de matar o Caveira Vermelha da outra vez que ele não queria matar esse. Principalmente que era uma criança, né? Mas aí ele, quando decidiu que tinha que eliminar esse mal, ele fez essa nova estratégia, que era enquanto fazia um ataque massa, né? E tinha boa parte do ataque que era feito pelos bonecos de... Essa aí foi a segunda estratégia. A primeira foi com a galera lá que ele perdeu... Ele passou 5 edições chamando os líderes mundiais e perdeu. Então, mas ele não tava decidido aí de fazer... Digamos assim, eliminar o cara, né? Quando ele assim decidiu que ia eliminar, ele fez uma camperagenzinha, né? Ele, tipo, atacou com um monte de boneco de cera e ele era um dos bonecos de cera. Só que o moleque não dava pra saber, ele só via um monte de bicho sem alma atacando ele e nem se deu conta que um deles tinha um corpo dentro que era o Capitão América. Que aí acha bem rápido, né? Tu fala boneco de cera, eu imagino que tá indo enfrentando os Power Rangers. Por aí. Bom, mais ou menos então esses são os grandes personagens, vilões ou heróis da trama. Mas a grande história ainda se monta no que é desenvolvido entre o Vigil e o X-51, né? Que eles precisam finalmente descobrir o que é que causou essa grande mutação do planeta, né? De surgir tantos personagens supers. E finalmente, quando tem a junção dos inumanos com o Reed Richards, ele descobre que todo mundo é inumano ali, e numa conversa com o Vigia, ele descobre que a verdadeira intenção dos Celestiais em desenvolver a Terra não era porque ele queria que o humano conseguisse chegar na sua escala máxima e virasse, digamos assim, o grande produto dele. Na verdade, o humano ali estaria sendo apenas um pedacinho do grande plano, que era... eles servirem como se fosse um anticorpo, mas na verdade é como se fossem os protetores do ovo que era a Terra. Porque a Terra era um dos locais onde estava uma semente de um futuro celestial, ali no núcleo da Terra. Se a Terra fosse atacada, por exemplo, o Galactus, que seria um dos grandes inimigos dos Celestiais. É, ou fosse atacada, sei lá, dos Kree, que também eram outros grandes inimigos dos Celestiais. Enfim, eles outros que destruíssem aquele planeta morriam mais de um Celestial. Então ele criou, tipo assim, humanos que tinham um potencial máximo. Reed Richards era um deles, né? Que só com raios cósmicos eles... Pelo menos o X-51 definiu o Reed Richards como o cara que só com o cérebro conseguiu, sei lá, o potencial da maior das civilizações da Terra. Conseguiria, assim, proteger o planeta. O que ele não contava, pelo menos o Celestial não contava, era o contraplano dos maiores inimigos deles, que seriam os Kree, que também colocaram a sua sementinha na forma de inumanos na Terra. Ou seja, meio que tava dois tipos de anticorpos ali brigando, né? E aí, o detalhe, a grande virada do jogo aí é quando eles sabem o que é que pode derrotar o inimigo. Reed Richards meio que inconscientemente tinha colocado o Galactus no cabresto, né? Da primeira vez ele usou o nulificador total, que foi dado pelo Vigia propositalmente para proteger a Terra. Mas em outro momento, quando ele salvou o Galactus, quando eu coloco salvou, vou colocar entre aspas, ele, na verdade, criou um aliado ali. Porque no lugar do Galactus, quem ficou, na verdade, foi o filho dele, o Franklin. Que acabou esquecendo de tudo, do que ele era na vida pregressa, e se tornou o novo devorador de mundos. O plano pra salvar a Terra aí meio que partiu silenciosamente da cabeça do Raio Negro, que num ataque que era pra, a princípio todo mundo achava que era pra destruir os Celestiais, não era, ele pra dar um grito no espaço, ou seja, chamar pelo Franklin, pelo nome dele. Curiosamente o Galactus, que não lembrava que era o Franklin em outro pedaço da vida dele, ficou curioso por estarem falando aquele nome antigo, que tinha alguma coisa na memória dele. Voltou pra Terra. O que eu não sabia realmente é que, tipo, um Galactus podia dar conta de levar tanto supapo de Celestial e continuar vivo, né? Foi. Mas sendo o Franklin Richards dessa vez, e o Franklin Richards é super estimado na Marvel, né? Até que a gente engole um pouco. No caso, essa vez aí que ele falou que ele salvou o Galactus, é aquela vez que o Galactus tava morrendo no Ruan do John Byrne, que ele até teve que ter o julgamento do Reed Richards depois. O Galactus, na verdade, ele tinha sido morto depois, transformado numa estrela. Aí essa série, se eu não me engano, ela foi lançada depois, que era A Morte de Galactus, foi lançada lá na época da Homem-Aranha Premium. Basicamente, o Galactus ia invadir a Terra de novo e o Reed resolveu, dessa vez vou transformar você numa estrela. Aí transformei numa estrela. Não sei como, não me lembro como, só sei que a história é um lixo e eu quis apagar da minha cabeça. E a Alicia namorava o Surfista Prateado, pra variar um pouquinho. Até o Surfista Prateado dá as caras aí nessa. É com a Xalabal. Ele tá com a Xalabal, né? Tipo, como se fosse o Franklin é um devorador de mundos mais legal, né? Ele dá uma felicidade pros arautos dele. Já o Franklin, ele se tornou Galactus nesse meio tempo entre a dissolução do Quarteto Fantástico e o momento da Terra-X, mas não é mostrado como ele se tornou. O que é falado é que o Franklin, ele era... Porque os estágios da evolução lá dos seres humanos, os seres humanos estavam num estágio de intermediário, que era ganhar poderes. Aí o estágio mais avançado era o dos Asgardianos, que era, eles são o que todos acreditam que eles devam ser. O Franklin, ele era o Galactus, porque todos acreditavam que ele era o Galactus, na verdade. E era por isso... Foi o Reed que motivou isso, que o Reed sabia que ele era o Galactus. O que ele fez, na verdade, era dar um jeito de fazer com que o Franklin acreditasse que o Galactus, ele Galactus agora, era conhecido no universo por ser um devorador benevolente que salvava as pessoas antes de devorar o ovo celestial do planeta. Sim. Aí, que eu nem engulo até agora, é o Raio Negro gritar no espaço, no vácuo, e o Franklin escutar do outro lado do universo com a velocidade do som, e o som se propagar no vácuo. Por isso que eu digo que ali não era o Raio Negro, ali era o Maximus, que usou algum tipo de comunicador intergaláctico pra gritar Franklin. E essa é a maior prova que não é o Raio Negro, cara. Ninguém grita no vácuo, cara. Isso é ridículo demais. Rapaz, é o Raio Negro, velho. Não duvide o Raio Negro. Por sinal, o Raio Negro, apenas nesse momento, você vê o rosto dele. Até então, você só via que a Medusa tava... Não sabia como é que tava o rosto dele depois de um grande tempo, né? E, em certo momento, ela vê o rosto dele e fica meio abismada. E aí você percebe que o rosto dele tá meio que deformado. Não sabe nem por quê. Se fosse uma caveira, tivesse quase espinhando vivo já. Eu acho que é porque o Giro espirrou. Da máscara, né? Da máscara, espirrou, pegou aquela bota lá. Não, agora o que eu achei legal foi que justamente eles pegaram os dois maiores pesos pesados que ainda sobraram pra encarar os celestiais. Não deram nem por dois segundos, que era o Raio Negro e o Homem de Ferro. O Homem de Ferro lá transformou praticamente uma mansão, uma armadura mansão, robô gigante, Megazord. É como o Marcos falou, né? O esconderijo que o Tony Stark tava era um pedaço do Red Ronin que ele pediu ao Osborn como uma das tranqueiras lá de presente, assim, no acordo que fizeram. E aí, claro, o Red Ronin, comparado aos Celestiais, é nada, né? Mas ele segurou o quanto pôde. Assim, ele conseguiu ganhar o tempo que era necessário pro Galactus vir. É. Agora, essa história do Galactus enfrentando os Celestiais, ela também já foi chupinhada no universo 66 com um certo Jonathan Hickman. Que fez o Galactus derrotar uns dois Celestiais, aí os que sobraram fizeram uma fusão Dragon Ball Z. E foi preciso chamar quem pra ajudar o Galactus? Franklin Richards. Olha a chupinhação continuando. Rapaz, eu tô dizendo, as coisas estão se caminhando. Sim, mas essa história do Franklin Richards ter capacidade pra acabar com os Celestiais, isso é dito já faz um bom tempo, né? Não é? Sim, isso aí, isso aí já... O poder dele, né? Tanto é que quando dá, junta ele com a Rachel Grey, dá aquela bosta que é o Harper Strong, né? Ele é um do... Talvez, acho que ele é o mutante mais poderoso do universo. Até porque ele pode criar um universo, né? Assim, né? O lance do Franklin é que, bom, enfim, depois que ele resolve tudo, né? Tem um pequeno momento que ele pode voltar a ser Franklin, né? Só que aí o Reed prefere não dizer o nome dele, acho que fala até baixinho, uma coisa assim, porque em algum futuro ele poderia precisar do Galactus de novo, né? E se ele dissesse, o menino percebesse que ele não era o Galactus, voltaria tudo normal. Só que o equilíbrio do universo, pra aquelas coisas, era melhor existir um Galactus do que um Franklin. Uma das cenas mais legais da mini, cara. É, pra ser a Família Fantástica, né? A primeira da Marvel tá completamente destruída, né? A Família Richard. Pô, é o cara quer correr, abraçar o filho, né, tal. O cara abraçar um gigante de 30 metros. Não, mas... Mas Paulo, ele tem braços elásticos, ele pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Mas enfim, mas a cena é bem legal, e ele ali se controlando. Pô, na hora que o Galactus, né, pra Franklin tira o capacete, né, pô, aí o cara ali se segurando, né, pra não falar de novo o nome do moleque, né, e aí vai embora, né, ele mata, né, o Celestial e vai embora, né. É, o que o problema também era esse. O Celestial ainda tava lá. Os Celestiais tinham fugido com o rabo entre as pernas, mas ainda podiam voltar uma hora. Tirando o Ciclope do Gillen, que consegue mandar os Celestiais embora só com o papo. Então, eu falei, é aquela coisa, não puseram o Sr. S na jogada, deu nisso. A questão toda é que, tipo, era necessário que ele existisse um Galactus. E o próprio Reed tava correndo um risco gigantesco em fazer com que o Franklin tirasse o capacete. Porque como o próprio Vigia fala no momento, no segundo que os Celestiais se tocassem aquele ali era o Franklin estava derrotado, porque eles podiam usar aquele negócio de vamos todos acreditar que ele não é mais o Galactus e ele perdeu os poderes. Bom, e aí é o seguinte, com a ameaça dos Celestiais fora, a morte do novo Caveira Vermelha, a Terra momentaneamente fica em segurança, né? Os Inumanos agora estão com a família reunida, o Reed ficou de tentar reverter essa explosão de supermodores que existem, agora que ele sabe quem é o verdadeiro mal. Ele até se baseia numa trama do passado e que ele conseguiu há um tempo atrás reverter as terrígenes em uma saga que, inclusive, o Maximus era vilão. E aí começa uma coisa que, tipo assim, de créditos finais, né? Em todos os lugares do mundo começou a acender tochas, né? Na Rússia, na Terra Selvagem, no Japão, Inglaterra, nos Estados Unidos, Capitão América que acende, que eles fazem uma menção, inclusive, ao herói clássico, que seria a tocha humana, né? Uhum. Não o do Cacete de Planeta, eu tô falando do... do jeito que eu falei. Ninguém lembrava disso, hein, Coveira? É, do jeito que Nossa. Eu falei, né? Enfim. E aí, E aí acaba a história, mas ao mesmo tempo ficou uma pequena trama em aberto, que foi justamente a trama do Marvel. Curiosamente, o Reed, digamos, teria entre em contato com o Marvel, nessa, acho que alguém comentou aí rapidamente, através de locubração, sei lá, de sonhos. De sonho. E nessa coisa ele recebeu a informação que o Marvel vai nascer. ele olha pro lado e aí ele vê um casalzinho que, digamos assim, vai, digamos, teve a grande notícia de que ia ter uma criança. Vale ressaltar que nessa Terra X faz muito tempo que não nasce crianças. Eles dizem isso, né, do momento, que não nasce mais bebês. Os personagens estão meio que eternos, envelhecem, mas não nascem novos seres humanos. E a partir do momento daquele ali, nasce mais um. O curioso é que esses dois, esse casal, aparece um pouquinho antes visitando a casa do Ben Green. Lá no... Reconheceu ele, não? Eu reconheci. É justamente o Adam Warlock e a Kismet, que é a versão feminina dele. Que era a Stalker dele, não sei se vocês lembram. É. E aí? Stalker e Traveco. É. Ou seja, o Jim Starlin tá se debatendo porque deveria ser a Gamora, fizeram tudo errado. É, e aí o plot do Marvel fica completamente lançado pra um segundo volume, que a gente, claro, não vai falar nesse programa. Mas eu posso fazer só uma pequena aposta. Eu também não li, não sei de nada. Mas peraí, o Marvel vai nascer filho do Warlock. O Thanos vai estar no meio. Ai, para. Claro que não. Para, Paulo. There is only change. A gente já falou durante o programa como essa saga tem influenciado tanto o universo Marvel hoje em dia, né? A gente fez várias referências, a gente nem vale a pena também tocar mais em outras aqui, que já vai ficar repetitivo. E já que a gente tá falando de mais pra frente, né? Sem entregar nada, ele tem uma minissérie que vai chegar esse ano aqui no Brasil, que também teve uma certa inspiraçãozinha em alguma coisa que aconteceu com um certo cabeção aí que aparece em Terra X. Eu não vou dar nenhum spoiler pra agora, mas obviamente vai ser um dos temas principais de um dos podcasts que a gente vai ter ainda esse ano, né? Então, a gente termina por aqui, prometendo que a gente vai fazer uma trilogia. Então, ao longo dos próximos meses, a gente ainda vai, com certeza, voltar aqui pra falar sobre Universo X e Paraíso X. Então, até lá! Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.